está começando mais um, ou talvez o primeiro, episódio do Mini Gameiros, o maior clubinho com as menores discussões sobre videogames da internet. Eu, como sempre, sou o host André Campos, aqui com ele, Eduardo Sushi. Com uma mini mente. Para um minigame. Rafael Kina, direto da casa de seu amor. Com um mini pênis. Sabia que ele ia roubar de mim essa, tava muito fácil. E essa voz encantadora que vocês já devem ter reconhecido aí, Heitor De Paula. Vindo aqui nos agraciar. Com uma mini voz. Que ele não podia falar mini bunda, né? É verdade. Exatamente. Isso definitivamente não é mini. Heitor, que também tem discussões acaloradas sobre videogames lá no Overloader, né? Que eu espero que todo mundo aqui já conheça. E vão lá visitar o websítio, né? Overloader, em suas redes. O Orelo do Overloader. Orelo. Oh, olha só, estamos juntos agora. Vocês estão no Orelo agora também, né? É, pois é. É show. Inclusive, esse podcast talvez esteja sendo escutado na plataforma do Orelo. Que eu descobri que paga também por reprodução de podcast? Sim. É uma coisa. Cada reprodução a gente ganha um pouquinho. Então, olha só, se você está ouvindo a gente fora do Orelo, sinta-se culpado, tá? E tiver acesso ao Orelo, tá, gente? Não. Porque se você está apoiando na Twitch, tem acesso ao Discord, que também tem um episódio lá, aí. Fica aí, né? Mas aí, a pessoa pelo menos pode ir ouvir o Vértice, por exemplo, que é liberado pra todo mundo no Orelo. Putz, é verdade, né? Tem essas coisas tudo. É lá. Verdade. Ele puxa o feed inteiro, né, basicamente. Exatamente. É. Você pode escutar todos os nossos podcast direto da plataforma do Orelo. E vai estar ajudando a gente de alguma forma. Uns centavinhos que pinga aqui e ali, né? Mas no somar das coisas, talvez seja... É um frango. Um franguinho. Uma saideira. Um cafezinho que a gente... uma janta, né? Uma janta. E o que é o objetivo da vida se não encontrar franguinho suficiente até o nosso último dia, não é mesmo? O objetivo da vida é comer, tanto biblicamente quanto gastronomicamente. Pois bem, queria já avisar aqui que esse podcast tá saindo antes de um outro que a gente avisou que ia sair, que a gente falou, né? Não, tá vindo aí um podcast que a gente vai discutir se ser cruel ou não Souls-like, né? E a gente gravou isso, só que a gente teve um problema técnico e o Rafa perdeu a parte dele da discussão. Na verdade, eu acho que o Rafa pensou assim, putz, o André ganhou a discussão. Ele conseguiu provar que Sekiro era um Souls-like, vou sabotar o programa. É verdade. Mentira, um absurdo. Foi isso que eu pensei. Foi uma rodada de várias gravações e aí deu um ziriguidum ali, deu uma confusão e a gente acabou perdendo a parte do Rafa. Então a gente pretende regravar a discussão, mas tá muito fresco ainda na nossa cabeça, né? E eu acho que não ia ficar tão legal. Ia ficar parecendo que a gente tá tentando replicar a discussão que a gente teve, aí não fica... A gente vai deixar dar um tempinho pra gente esquecer um pouco do que foi dito. Vamos enrolar vocês com alguns outros temas. Tem uma ideia, e se cada um de vocês defender o outro lado? Exato. Caralho. Perfeito. Eu não sei se eu consigo, porque tem que ter argumentos muito ruins pra defender que Sekiro é Souls, sabe? Nossa, eu nunca tinha visto um shade tão forte do Rafa assim. Cacete. Tipo os que você deu no podcast que você perdeu a discussão, Rafa? Pior que no final da discussão, a grande coisa que a gente concordou é... Mas você vai dar spoiler assim mesmo? Nada. Fica aí o mistério. Eu posso dar spoiler da opinião do Tengu? Não sei, também não pode. Não pode. É que ele não vai falar aquilo de novo, eu acho, daquela forma. O áudio do Tengu tá guardado. Se ele não falar, a gente cabuca ali e encontra o pedaço que ele falou. Se ele não falar, a gente finge que ele falou. É que teve uma hora que o André perguntou, e Tengu, o que você acha? Ele deu a melhor resposta possível. Não vai ser esse o tema dessa discussão, mas como estamos chegando nessa estação, né, nesse período do ano de premiações de jogo do ano e essa coisa toda, já estamos aí com os indicados a jogo do ano pelo Game Awards e tudo mais, nós já estamos já vislumbrando também, né, as premiações dos nossos veículos e aquela coisa toda. E, mais importante também, vamos fazer uma cobertura em conjunto, né, Heitor? Uhum. Com a overnautibilidade do Game Awards, como já virou tradição também. Assistir, comentar, ficar puto, ficar indignado. Exatamente. Sorrir, chorar, viver emoções. Exatamente. Ter o Ricardo perguntando se a gente tá empolgado, se a gente tá gostando. A cada 5 minutos. Exatamente. Mas, assim, o mais importante mesmo vai ser vídeo do DLC de Elden Ring. Ah, é, né? Vão anunciar isso aí, supostamente. É. Ah, o Ricardo vai perguntar. 5 segundos de trailer. Sushi, você tá gostando? Exato. Nossa, acho que o Sushi não tá gostando. Alguma coisa assim. Nossa, Sushi, você não empolga com nada, é isso mesmo? Então o que a gente vai fazer aqui hoje? Tem alguns sites que eles compilam vencedores de jogos do ano, né? Eles pegam todos os veículos que deram premiação, a maioria dos veículos, né? Uma amostragem grande de veículos que deram premiação de jogo do ano ao longo dos anos, assim, e listam. Tipo, fazem tipo um top 10 ou top mais ainda dos jogos que mais receberam premiações de jogo do ano naquele ano. Essas listas, eu tenho elas de 2003 até 2022, né? De 2023 ainda está em andamento. Então, a gente vai pegar essas listas, eu vou ler pra vocês os jogos que mais estavam concorrendo em cada ano, a gente vai tentar chutar qual o jogo foi o mais premiado daquele ano, e aí a gente compara isso com a realidade e vamos passando de ano em ano aí, vendo o que acontece. Inclusive, agradecimento aí pra Clarice, que compilou essa lista pra gente, porque eu não queria tomar spoiler, né? Pra eu poder participar da brincadeira também. Ai, que legal! Então, obrigado, Clarice, por esse trabalho aí. Até porque, conforme os anos passam, a gente muda muito a percepção dos jogos daquele total, ano, né? E eu acho que vai ser interessante de ver, porque quando você tem essa amostragem tão grande assim, né? Meio que mostra a temperatura daquele ano, digamos assim, né? Qual que foi a percepção geral, uhum, né? Um sentimento do que aquele ano representou. Talvez não seja a escolha mais correta, ou talvez a gente olhe pra escolha e fale, nossa, nada a ver isso aí. Como é que naquela época as pessoas estavam pensando isso, né? Mas eu acho que vai ser interessante como essa cápsula do tempo. Só que antes disso, eu queria ler pra vocês os vencedores de jogo do ano de 1977 até 2002. Pera, 1977? Do livro Video Game of the Year, que na verdade é uma escolha totalmente arbitrária do seu autor, Jordan Minor. O 77 é Hors Concours do Space Battle? É o que? Space Combat? 77 é Pong. Ah, ele nem botou, então. Mas olha só, eu acho muito engraçado, por exemplo, que 2013, que você pensaria, pô, sei lá, Last of Us, sei lá quem mais teve 2013. A gente vai descobrir. Gone Home. É. Ele colocou Depression Quest. Porque é um jogo aí muito... Olha, esse... importante. Não, esse jogo teve muito impacto no mundo, fora dos videogames. Pois é, até. Pois é. Qual jogo? Depression Quest. É um jogo que foi um dos pivôs do Gamergate. É. Ah, caralho! Assim, se a gente for ver realmente por importância histórica de cada jogo... É, ele é o dominozinho, né? Ele é aquela pequena pecinha. Depression Quest, aí o dominó gigante é tipo Milei presidente da Argentina, né? Exato, exato. É bem isso. Não. E ainda não terminou de cair, né? Não, estamos no dominó caindo. Exato. Não, o dominó gigante é Rafael compra 3 apartamentos em Buenos Aires por R$5, cara. Exato. Então essa lista que eu vou ler rapidamente aqui, ela é mais uma curiosidade porque é a opinião do Jordan Minor. Esse livro é bem interessante porque eles fazem essas escolhas e aí tem um textinho argumentando, né? Falando da importância do jogo e tudo mais. É tipo esse podcast, só que em livro. É um livro que chama Video Game of the Year, só tem inglês, infelizmente. E quem é esse indivíduo? É um jornalista, ele trabalhou na Paste, ele trabalhou na Wired. Ok. Bem menos profundo, mas até nessa vibe que você tá falando, não sei se vocês viram que há pouco tempo o Sakurai publicou 3 vídeos junto do Arino. Ah, sei, do... Sim, que ele fez ao vivo, Game não Center, foi? Do Game Center. E nessa série de vídeos, eles ficaram jogando coisas de arcade de ano em ano. Que legal. Justamente pra, tipo, o Sakurai comentando, às vezes, ah, foi muito importante, porque nesse ano era a primeira vez que a gente tava vendo isso. Às vezes ele fica saltando entre coisas feitas no Japão e no Ocidente, coisas assim. Não é extremamente profundo, porque é editado pra ser divertido e tal, mas é divertido também ver a linha ali explorada pelo Sakurai. Gosto bastante desse tipo de conteúdo. O Sakurai é muito bom nos conteúdos de internet dele. Então vamos lá, ó. 77, Pong. 78, Space Invaders. 79, Speed Freak, que eu não conheço. 80, Pac-Man. 81, Donkey Kong. 82, Pitfall. 83, Dragon's Lair. 84, Tetris. 85, Super Mario Bros. 86, Dragon Quest. 87, Legend of Zelda. 88, Mega Man 2. 89, SimCity. 90, The Secret of Monkey Island. 91, Sonic the Hedgehog. 92, Wolfenstein 3D. 93, NBA Jam. 94, Super Street Fighter 2 Turbo. 95, Donkey Kong Country 2. O 94 não é o ano que saiu o Doom? Doom é 93. 92. Mas acho que ele escolheu Wolfenstein. Ah, ok, como tipo, representativo. Talvez. Eu fiquei meio espantado com o Street Fighter Turbo ali, não Doom, sabe? É, no próprio ano do Wolfenstein 3D, talvez eu teria colocado Street Fighter 2 e não... Ao contrário, o 3D, né? Tipo, talvez teria guardado pro Doom, não sei. Enfim. 95, Donkey Kong Country 2. 96, Super Mario 64. 97, Final Fantasy 7. 98, Metal Gear Solid. 99, System Shock 2. 2000, Counter-Strike, Half-Life Counter-Strike, 2001, Halo Combat Evolved, 2002, GTA Vice City, 2003, Zelda Wind Waker, 2004, World of Warcraft, a gente passou, né? Eu falei que eu ia ler só até 2002. Enfim, ele é até 2022 aqui. Não vou dar spoiler, quem quiser o livro, compra o livro. Achei estranho aquele Dragon's Lair ali em 83. O que você colocaria em 83? Não tenho a menor ideia, mas Dragon's Lair não deve ter sido o melhor jogo daquele ano. Não! Eu fico curioso pra ler o argumento, né? É, sim, sim. É, então, porque assim, ele não tá escolhendo pelo melhor ano, né? Não necessariamente o melhor jogo, né? É. Até o Donkey Kong 81, tipo, o Isidore e Ultima são de 81 também, eu acho curioso. Ah, não, mas o Donkey Kong é melhor. É, é que eu acho que é um daqueles casos que nem, tipo, 98 ele botou Metal Gear Solid e tem outras várias opções igualmente influentes, né? Donkey Kong, putz, o que ele faz, né, pra plataforma e pra Nintendo é um negócio, mas ao mesmo tempo é o Ultima Wizards e a gente tá traçando a genealogia do que eventualmente é o RPG japonês de console, né, também. Então... Uhum. É. Até 86 também não tinha, sei lá, Dragon Quest. Uhum. Tava outro jogo. Qual que é o ano que você queria saber, Heitor? Qual o ano que você contestou? O moço do Dragon's Lair? O 83, não era que ele botou Dragon's Lair? Não, 83 é Mario, não? Não, 85 era Mario. Tá pesquisando o que saiu em 83? É. Ué, aqui tá falando Super Mario Bros. Ah, não, é Mario Bros. Só. Ah, Mario Bros. Ok. É, Dragon's Lair, Elevator Action, Spy Hunter, Track and Field... É isso, é Dragon's Lair mesmo. É Dragon's Lair mesmo. Já é melhor que Dragon's Lair, gente, pelo amor de Deus. Sabe que saiu em 83? Star Wars de arcade. Você não gosta desse, André? Ah, não, você gosta de Atari, é né? Você gosta de Atari. Do Império Contra-Ataca, né? É, ele é meio triste. Última 3 Exodus é de 83. Load Runner... Porra, Load Runner é de 83. Olha aí. Load Runner, muito mais jogo que Dragon's Lair. Disse o Heitor que jogo que tem cutscene não é jogo de verdade. Não, exato. Jogo que só é cutscene, talvez não seja. Mas, ó, tem que ver o quão importante ele foi pra indústria de comer ficha de otário. É, exato, exatamente. Tá, vamos lá então, porque aqui tem a lista então dos jogos que mais foram premiados em 2003. Eu vou ler ela em ordem alfabética pra vocês, e aí cada um escolhe um jogo que acha que foi o campeão de mais vitórias de jogo do ano em 2003. Você aí de casa, vai anotando também a sua pontuação, vai fazendo a sua aposta e vai anotando pra depois contar pra gente. É, e depois posta no Discord pra gente. É, verdade. Pontuação. Call of Duty, Disgaea, GTA Vice City, Karaoke Revolution, Madden NFL 2004, Prince of Persia, Sands of Time, Ratchet & Clank Going Commando, Star Wars Knights of the Old Republic, Elder Scrolls 3 Morrowind, Blood Moon, Legend of Zelda Wind Waker e Virtua Fighter 4 Evolution. Então, é foda porque meu TDAH, eu já esqueci tudo que você falou, mas eu reti GTA, eu acho que foi GTA. GTA. É, essa foi a minha tática. Eu fixei um e na minha cabeça eu também acho que é o GTA. É o Vice City, né? Especificamente, ainda por cima. Então, só que aí eu tava pensando aqui, 2003, né? Esse Vice City aqui provavelmente é o de PC, tá? Vice City é de 2002. Tinha saído de PlayStation 2 e tal, né? Então não é o ano de Vice City. Mas será que não é, tipo, jogos que saíram muito no final do ano anterior, acabam concorrendo pro ano seguinte? Não saiu tão no final, não. Eu acho que ele deve ter saído outono, americano. Se esse é o caso, eu coloco minhas fichas no Zeldinha. Zelda, eu também vou de Zelda, viu? Wind Waker. Será que é o Wind Waker? Pô, assim, eu gosto muito do Wind Waker. Eu vou de Wind Waker. O livro também do André foi o Wind Waker, só dizendo. É verdade. É verdade. Não vou me deixar influenciar pelo Wind Waker, então. Eu vou de... KOTOR. Knights of the Old Republic. Só pra ser diferente. Eu vou de Zelda, só porque as pessoas gostam de Zelda, ouvi dizer. Ó, o GTA Vice City foi lançado em outubro de 2002 pro Play 2. Ah, ele concorria de boa. É, outubro é cedo o suficiente. E aí, em maio de 2003 pro Windows, em outubro de 2003 pro Xbox. Então é, aqui provavelmente tá concorrendo de Xbox e PC. É, que, tipo, de Xbox era uma versão mais bonita, né, do que de PS2 e tal, mas é um jogo que todo mundo associa muito com PlayStation, né? Muito. Sim, é. Sim. Pelo menos naquela época. Acho que hoje em dia, acho que a galera associa mais com PC, né? Do que qualquer coisa. GTA? Não, necessariamente. Porque o GTA Online é a coisa forte. É, hoje em dia é mais PC, eu acho, sim. É, você acha? Porque os mods você não tem como ter, né? No console e tal. E a galera joga nas cidades próprias, com personagens próprios. É, mas o pessoal joga muito online no console também, sabe? GTA sim, online. Sim, mas é, não sei. Na minha cabeça, parece que o PC é onde eu vejo a comunidade mais ativa. Óbvio que as vendas de consoles são importantes. Então vamos ao resultado de 2003. Em primeiro lugar, Star Wars Knights of the Old Republic roubou, hein? Com 18 vitórias. Em segundo, Zelda Wind Waker com 8 vitórias. Porra! Em terceiro, Call of Duty com 4 vitórias. E em quarto Vice City com duas. E é provavelmente a versão de PC e Xbox mesmo. É, okay. Assim, dependendo de onde ele compilou, essas duas vitórias foram, tipo, na revista PC Gamer, sabe? Ah, é, provavelmente. Ah, é. É. Inclusive, essas listas aqui são de vários países. Eu vi nas mais recentes que tem veículos brasileiros e todos. Que legal. Mas legal, assim, na real, eu acho que a KOTOR merece mais do que Zelda. Esse Zelda específico. Absurdo! Não, o Wind Waker é muito bom. Eu não tô dizendo que é ruim, mas eu acho que KOTOR... Não! Que esse Zelda eu também concordo. É, que esse Zelda, que esse Zelda. Beleza, então vamos lá para 2004 e por algum motivo tem Call of Duty de novo. City of Heroes, Doom 3, Fable, GTA San Andreas, Half-Life 2, Halo 2, Katamari Damacy, Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Pô, que ano, hein? Caralho, esse ano vai ser difícil. Home Total War, Old Republic de novo aqui concorrendo, The Sims 2 e World of Warcraft. Caralho, vai ser foda, hein? Porra! Ó, eu vou de Half-Life 2. Olha, tá difícil de escolher, viu? Ó, deixa eu só falar aqui os que eu acho que talvez sejam os mais fortes aqui. Doom 3, Fable, San Andreas, Half-Life 2, Halo 2. André, é muito bonitinho você achar que o Doom 3 tava concorrendo com os mais fortes. Doom 3 não foi bem recebido na época. Metal Gear Solid 3, The Sims 2 e World of Warcraft. Pô, eu vou de San Andreas, hein? É? Eu vou de World of Warcraft. Eu vou de Half-Life 2. Então, eu vou de Half-Life 2, gente, pelo amor de Deus. Pior que talvez vocês tenham razão. É, faz mais sentido, né? E Metal Gear Solid 3. É. É da crítica, gostou, né? É um jogo de ganhar prêmio, Metal Gear, né? É, né? Uhum. O foda é que o San Andreas, nessa época, ele era quase jogo anual, né? Assim, então talvez tivesse já uma pequena fadiga. Talvez ele não, as críticas foram estrelas. Lembra o salto, cara? San Andreas com as três cidades, aquilo foi insano. Foi absurdo, mas ao mesmo tempo, o que o Half-Life 2 veio trazendo, né? Foi muito impactante também. Uhum. Sim. Agora, o San Andreas é o preferido de muita gente. Não, muita gente fala que ele é o melhor GTA já feito, né? É. Antes do 5 sair, eu sinto que ele era o GTA, que a galera gostava de voltar e botar mods, né? Mas até aí, a gente tá falando do impacto no momento, né? Isso aí é o legado dele. Exato, exato. É. Você pegou os prêmios, assim, de jogo do ano, né? Não todo premiação que ganhou. É, não. É só jogo do ano. Especificamente jogo do ano. Então, porque eu fiquei pensando, porque se fosse diferentes categorias, World of Warcraft não levaria, porque ele nunca foi lindo e tudo mais, mas... Uhum. Eu vou de World of Warcraft, é isso. Eu vou de World of Warcraft. Ousado, ousado. Pra mim, tá entre Half-Life e San Andreas. Eu acho que tem quatro exemplos que pra mim, qualquer um dos quatro não ficaria surpreso, que é o Metal Gear Solid, o WoW, o Half-Life e o GTA. Acho que qualquer um desses quatro é possível. Eu também acho possível. Mas eu vou de Half-Life. Eu vou de Half-Life também. Putz, achei que cada um ia escolher um, ia ficar legal se cada um escolhesse um. É, o Heitor foi de WoW, né? Vai de Metal Gear, Sushi. Vai de San Andreas. Ai, cara, pior que qualquer um é bom. Vou de Metal Gear, eu vou de San Andreas. Então eu vou de Metal Gear. Então eu vou de San Andreas. Esse resultado aqui. Em primeiro lugar, Half-Life 2. Gente! Com 21 vitórias. Em segundo, me surpreendeu, Halo 2. Ai, Nossa! Com 11. Sim, faz sentido também. É, porque Halo 2 é onde tem o multiplayer em Xbox Live, né? Justamente. É. Nossa! É gigantesco, é definidor, né? Daquele momento. É, então, é definidor, de fato. Em terceiro, San Andreas. E em quarto, World of Warcraft. E em quinto, Katamari Damacy. Caralho! Muito bom pra Katamari Damacy tá em quinto, né? É, sim. Metal Gear não teve nem o cheiro. Pois é, né? Pois é, pois é. Beleza, pô, então um pontinho pro Rafa aí. Vamos pra 2005. Jogos que concorreram. Battlefield 2, Burnout Revenge, que é o 2, eu acho. Ou... Porque o 3 é o Takedown, não é? É. Civilization 4, Digital Devil Saga, End of Ages, deve ser Uro End of Ages? Acho que sim. Nossa, que estranho, ele tá aqui, né? Fear, God of War, GTA San Andreas, provavelmente bastante PC. Guitar Hero, Halo 2, provavelmente versão de PC. Jade Empire, Psychonauts, Resident Evil 4, Shadow of the Colossus e Tekken 5. Ah, tem duas aí agora. Mas pro final apareceu uns pesados também. É, nossa. Pra mim tem duas do final que eu não sei dizer. Não, se bem que... Ó, Resident Evil 4, Shadow of the Colossus... Se bem que God of War, né? God of War é forte God também. God of War, forte. Mas, puta, Resident Evil 4, né? Resident Evil 4 é... Resident Evil 4 é muito forte. Eu acho que eu vou Resident Evil 4. E nesse momento é só no GameCube ainda, né? É. Mas ele foi muito forte, né? Ele foi, ele foi. Mas assim, você sabe qual que eu vou? É uma aposta muito perigosa. Eu acho que eu vou de Civilization 4. Sabia que você ia falar Nossa, isso. Ousado. É, na hora que o André tava lendo, eu tava pensando, acho que o Civ vai levar ainda. Aí, mas aí chegou no final e era só paulada. Todos esses Civs são bons, mas eu sinto que o 4 e o 5 são uns que precisou de umas atualizações, de uns conteúdos adicionais pra realmente ficar... tinindo, sabe? Eu lembro que quando o 4 saiu, o sentimento era um pouquinho de decepção em relação ao que o 3 era antes, ou pode ser que tenha sido no meu círculo mais isso, né? É, o 4 eu só acompanhei ele mais no final da vida, então eu não vi como é que era no lançamento dele. Mas, pô, pra mim, tá entre Resident Evil 4 e God of War, viu? Te dizer. São dois eu fortes. Eu vou no Resident Evil 4. Eu vou de Resident Evil 4. Eu vou de Resident Evil 4 também. Porra, todo mundo vai ganhar ponto menos eu, porque eu vou de Civilization 4. Você falou que tinha Shadow of the Colossus também, né? Shadow of the Colossus é bom também. É. Então vamos lá, vamos ver. Em primeiro lugar, Resident Evil 4. Ufa! Droga! Com 35 prêmios. Uau. Em segundo lugar, Shadow of the Colossus com 6. Nossa Caralho. Senhora! Em terceiro lugar, God of War com 4. Em quarto lugar, Civilization 4 com 3 prêmios. Ira. Aliás, empatado com o quinto, que é Fear, com 3 prêmios também. É, mas sabe, essa porra, Resident Evil 4 era o preâmbulo do que seria quase a próxima geração inteira, né, assim. Tipo, até hoje a gente sente, né? Tipo, a gente sente alguma coisa do God of War também? Sente, mas bem menos, né? Não, é que God of War chegou e passou. Resident Evil 4, sinto que até hoje continua muita coisa. Literalmente, um dos melhores jogos desse ano é um remake dele, né? Indicado, né? Em 2023 tá indicado Resident Evil 4, então realmente. Vamos lá pra lista de 2006, então. Company of Heroes, Dead Rising, Destroy All Humans 2, Final Fantasy 12, Gears of War, Guitar Hero, Okami, Shadow of the Colossus de novo. Talvez porque lançou muito no final do ano. The Elder Scrolls 4 Oblivion, Zelda Twilight Princess, Ghost Recon Advanced Warfighter e Wii Sports. Tinha um aí que parecia bom, eu esqueci. Qual que é do mais do começo? Vamos lá. Company of Heroes, Dead Rising, Destroy All Humans, Final Fantasy XII, Gears of War, Gears, isso, Gears. Okami, Shadow of the Colossus, Oblivion, Twilight Princess, Advanced Warfighter e Wii Sports. Eu acho que é Oblivion ou Gears esse ano. Eu tô entre Final Fantasy XII e o Oblivion. Putz. Mas o XII não ganhou muito prêmio. Não, época, ele foi não. Bem recebido, bem criticado. Se ele teve 40 Famitsu, mas no ocidente eu não lembro dele ter feito muito estrago. É, assim, eu lembro, sei lá, na GameSpot com certeza foi positivo, porque foi o review que eu li e fui comprar, esse tanto eu lembro. Mas é... o negócio é, o Wii Sports... Foi forte. Então, sucesso de público. Mas sucesso a gente não tá falando de sucesso de público. Você não acha que os veículos tinham meio preconceito com dar jogo tinha do um ano pra Wii Sports? Tinha um pouquinho. Será? É. Porque ainda era muito começo do Wii, ainda era muito novidade. Eu acho que a galera que tava no ciclo de preview, já teve uma galera que chegou com muita má vontade. Talvez. Wii. Olha, eu vou de Oblivion. Eu vou de Oblivion também. Ah, ficar sozinho. Ah, eu vou no Gears, porque qual é a graça de todo mundo acertar? Gears. Exato. Tá bom, então vamos lá. Mas eu perdi. Quais são os vencedores de 2006? Aí é Zelda Twilight Princess. Vamos ver. Em primeiro lugar, com 40 prêmios, The Elder Scrolls 4 Oblivion. Aí. Em segundo lugar, Gears of War, com 34. Ah. A diferença foi... Se bem que parece que existe mais prêmio do que existia antes, talvez... Vai aumentando. Uhum. Vai aumentando a quantidade de prêmios, sim. Em terceiro lugar, Twilight Princess, com 26. Bem disputado o top 3 aí. Em quarto lugar, Okami. E em quinto lugar, o Esports, com 3 prêmios. Três prêmios, que lindo! Perfeito, interessante. Sinto que, no geral, a gente tem conseguido apontar, né? Os que são entre os topos, assim, pelo menos. É, sim. Sim. Vamos agora pro 2007, que é um grande ano aí também, com bastante coisa forte. Eu vou começar a pular jogos que já apareceram em anos anteriores, hein? Aí ele ganha. É. Vamos lá. Assassin's Creed, BioShock, Call of Duty 4, Modern Warfare, Company of Heroes, Crackdown, Crysis, Guitar Hero 3, Halo 3, Mass Effect, Portal, Ratchet & Clank, não diz qual aqui, talvez seja o PS3? Tools of Destruction, Future Tools of Destruction. 2007. Rock Band, Super Mario Galaxy, The Orange Box e The Witcher. Caralho, esse ano foi muito pesado. Porra! Pesadíssimo. Olha, só pedrada. Eu tava pronto pra falar, não, é o COD 4, com certeza, mas tem Portal, tem Mario Galaxy... Orange Box e Portal aparecendo separado aqui. Uhum. Então, pô, isso é curioso, né? É. Tem o Mario Galaxy, que eu acho que também ganhou prêmios de jogo do ano em alguns lugares, inclusive especializados em Nintendo, ele ganhou jogo do ano em todos eles. Pô, até, assim, não sei se o suficiente pra jogo do ano, mas Assassin's Creed, BioShock, Halo 3... O primeiro Assassin's Creed não foi tão bem criticado em todo lugar, não. Né? Eu não sei se ele teria essa chance. O 2, sim. É, e aposto que na questão questão do PC, o Crysis fez bastante barulho na época. É, mas ninguém conseguiu jogar. É, mas o lance do Crysis é que, pelo que eu me lembro, mesmo na época, ele era mais tipo, nossa, que visuais incríveis, mas o jogo em si é legal. É, uhum. Bacana. Talvez. Ó, eu tô entre Portal e Mario Galaxy. Halo 3. Puta. Eu tô entre Call of Duty e... É, Modern Warfare também é fortíssimo. É, eu tô em... Halo 3, hein, vou te dizer. Eu tô entre Orange Box e Call of Duty. Pô, esse paquete Orange Box... É, né, muito forte aquele também. Pacote. A gente vai considerar o Portal dentro do Orange Box? Então, é porque eu acho estranho essa divisão aí. É porque o lance dos dois estarem aqui é que algum veículo considerou e outro não, né? Então... É, devia somar a nota dos dois. É porque o Orange Box tem o Team Fortress 2, tem o Half-Life Episódio 1, ou é o 2, não lembro agora. O 1 e o 2. O Team Fortress, é o 2? Não tem? É. E o Half-Life original. O 2 original. Mas ele é lançamento de qual episódio? Do 2. Ah, ok, ok. Não tem o Team Fortress. Tem o Team Fortress. Tem o Team Fortress, é. Que era lançamento também, né? Uhum. Lançou três coisas ao mesmo tempo. Half-Life Episódio 2, dois episódios 2, o Portal e o Team Fortress, não tem como. Acho que tinha um Day of Defeat lá também, que ninguém se lembra mais, mas acho eu vou de Orange Box na loucura, né? Provavelmente é COD. Eu vou de Mario Galaxy. Mario Galaxy. Eu vou de Halo 3. Então eu vou de Call of Duty. Vamos lá, todo mundo diferente. Vamos ver quem ganha. E aí vai ser tipo Ratchet & Clank, sabe? Não é possível. E a primeira rodada que ninguém pontua, porque de alguma forma o vencedor com 47 prêmios é BioShock. Ah, porra. É, o BioShock 1 foi muito barulho na época, de verdade. Foi. Esqueci dele. Em segundo lugar, Super Mario Galaxy, com 45. Cacete. Eu devia ganhar. Em terceiro lugar, Call of Duty 4 Modern Warfare com 22. Em quarto lugar, Portal com 13. E em quinto lugar, Rock Band. Ih, eu não peguei nem quinto, Halo, então. Né? Halo foi aonde? É. Nossa. Não tem um aqui. Só vai ter o quinto. Só registrou os cinco primeiros. Pô, legal. Baixou aqui. Surpreendente. Não tão surpreendente assim, porque, né? E é aquela, né? Agora, olhando pra trás pra 2007, nenhum de nós diria que BioShock é o grande jogo daquele ano, eu diria. Se você me perguntasse, tipo, em 2012, talvez eu falasse isso. É. Mas hoje em dia, eu acho que eu ficaria no Portal, provavelmente no Orange Box, né? No Portal, mesmo Mario Galaxy, sabe? Sim, pô, Mario Galaxy é muito, muito, muito, muito bom até hoje. Mas então, como eu falei, eu ficaria entre Portal e Mario Galaxy. Vamos ver a lista de 2008, então. Call of Duty World at War, Dead Space, Fable 2, Fallout 3, Gears of War 2, GTA 4, Left 4 Dead, Little Big Planet, Metal Gear Solid 4, Rock Band 2, Saints Row 2, Spore, Super Smash Bros. Brawl, Valkyria Chronicles, Wii Fit e World of Goo. Deixa eu falar, foi muita coisa, André. Vamos muito de novo, rápido. Vamos de novo. Vamos mais uma vez. Call of Duty, World at War, Dead Space, Fable 2, Fallout 3, Gears of War 2, GTA 4, Left 4 Dead, Little Big Planet, Metal Gear Solid 4, Rock Band 2, Saints Row 2, Spore, Super Smash Bros. Brawl, Valkyria Chronicles, Wii Fit e World of Goo. É muito jogo grande também, Foi outro ano muito bom. Eu vou de GTA 4. É, o GTA, ele é imã pra de prêmio. Pra mim, tá entre GTA 4 e Metal Gear Solid 4. Eu não acho. Mas Fallout 3 também ganhou bastante coisa, viu? Eu lembro que tinha podcasts que a grande discussão desse ano era GTA 4 versus Metal Gear Solid 4. O Giant Bomb foi essa discussão. Foi isso, Eu acho que tem, assim, por exemplo, Rock Band 2, eu aposto que foi melhor do que a gente acha que foi. Pô, e Fallout 3 também. Fallout 3 vai estar no topo, com certeza. Fallout 3 foi bem forte esse ano, né? Spore. Isso. Assim, não duvido que tenha recebido bastante, assim. Teve uma decepção, mas ao mesmo tempo ele foi um pouco queridinho da crítica perto do lançamento, assim. Eu gostava muito. O GTA 4, né? Lembra ele... Eu não sei, as pessoas parecem não amar tanto hoje em dia, mas na época eu lembro, nossa, a chegada desse jogo foi um evento, foi gigantesco. Assim, Sim. Bagulho inacreditável. Foi absurdo. Ah, não, eu acho que poucos anos depois, tipo 2010, parecia que a recepção já tava negativa já. Você acha? Acho que mudou bem rápido a maneira como as pessoas... Porque eu acho que a galera ficou meio mad de ser um jogo mais sério, né? Não tem tanta oportunidade. Mais sério e deu aquele reset em relação ao San Andreas por ser nova engine e tal, então ele tinha menos funcionalidades, né? Menos possibilidades. Eu lembro que falava que dirigir era muito ruim. Era. Nunca gostei muito dos carros. Mas ao mesmo tempo, na época, eu acho que ainda foi muito apreciado naquele ano. Sim. Foi. Porque GTA sempre traz muito prêmio, não importa. Pô, eu tô entre esses três, hein? Fallout, GTA e Metal Gear. Eu acho que são os três mais possíveis mesmo. Mas eu acho que eu vou de GTA. Olha... Eu vou de GTA. Não, eu vou de Fallout. Fallout? Oblivion ganhou aquele ano, hein? É verdade. O pessoal gosta de um Bethesda faz desenho. Mas é que o pessoal já tinha aprendido já a lição, não falou. Você vai de Metal Gear, você falou? Ou... Não, ele falou de GTA. GTA. Então eu vou de Metal Gear. Eu vou de GTA também. Eu vou arriscar tudo e vou de Fallout 3. Fallout 3, GTA, GTA e Metal Gear, eu. É, mas acho que Fallout 3 seria a minha segunda opção, de qualquer forma. Mas vamos lá, GTA. Vamos ver então o vencedor de 2008. Olha só, com 69 nice prêmios, Fallout 3. Porra! Mentira, isso aí, aqui é o mestre do jogo. Meu Deus! E o 3 nem é bom. Em segundo lugar, com 39 prêmios, GTA 4. Em terceiro lugar, com 38 prêmios, Metal Gear Solid 4. Em quarto lugar, com 24 prêmios, Little Big Planet. Porra! E em quinto lugar, com 8 prêmios, Gears of War 2. Impressionante. Assim, Fallout 3 foi o único jogo da Bethesda que eu zerei. Olha só. Olha aí. O resto tudo abandonei antes de zerar. Então agora tem que aparecer o New Vegas aqui também. Então, não é injusto. Eu nunca joguei New Vegas. Nem o Skyrim você chegou a zerar, Sushi? Não. Eu joguei tipo 120 horas dele, alguma coisa assim. Ah, mas você viu o suficiente. Você não precisa ver crédito naquele jogo, né? Pra... Ah. New Vegas eu também nunca joguei e é o que todo mundo fala. Joga. Esse é o que você deve jogar. É que não foi feito pela Bethesda, né? É. Bora então pra lista de 2009. 2009 é o seguinte: Assassin's Creed 2, Batman Arkham Asylum, Borderlands, Call of Duty Modern Warfare 2, Dead Space Extraction, que é o de Wii, Demon's Souls, Dragon Age Origins, Killzone 2, Left 4 Dead 2, Street Fighter 4 e Uncharted 2 Among Thieves. Olha, Uncharted 2 e o Assassin's Creed 2, teve um outro que você falou no começo também. Batman Arkham Asylum, Modern Warfare 2. Modern Warfare 2. O Modern Warfare 2 eu acho que é um candidato forte, mas viu? Mas COD não costuma ser, né, o jogo que vence jogo do ano. É, a gente tá vendo que não, né? Uncharted 2, cara. Nos outros anos. Uncharted 2. Isso aí é o começo de Sony, jogo prestígio e HBO. É quando os críticos começam a babar e dar tudo pra Sony. Eu vou de Uncharted 2 também, porque eu lembro que eu acompanhei os jogos do ano desse ano. Exato, já acompanhava mais de perto. Acho que esse foi o primeiro ano que eu comecei a acompanhar mais de perto, que foi o ano que eu comprei um PS3 e eu tava anos fora dos videogames, E Uncharted 2 foi foda. Foi um salto muito grande. Foi. Não, foi tipo, caramba, a próxima evolução dos videogames, sabe? E eu lembro que a GameSpot deu o jogo do ano pra Demon's Souls. Graças ao Kevin Van Nord, né? O Kevin Van Nord que ergueu a bandeira ali, tipo, esse é o jogo. Porque eu lembro que eu, nessa época eu comprei o PS3 por causa do Demon's Souls, blá blá blá. E eu tava querendo que o Demon's Souls ganhasse tudo e ele não ganhava. E na minha cabeça, se eu posso estar lembrando errado, era sempre Uncharted. Eu ficava, caralho, Uncharted tá ganhando tudo. Não, eu lembro que Uncharted fez a limpa. Eu talvez iria de Uncharted também, mas vou tentar ser diferente. Vai de vou Batman, de Assassin's Creed 2. Que eu acho um bom candidato também. Mas assim, eu vou de Uncharted 2 também. É o que eu acho que mais vai ser. É o que eu acho também, tá? Só pra dizer aqui. O André só não quer ponto. Que você o André é o único que tá com 3 pontos, tá? O que você escolhe aí? Então? Eu falei Uncharted 2, Uncharted 2. Tá, então 3 Uncharted 2 e 1 Assassin's Creed. Putz, aí todo mundo vai marcar. Não, é o bom é que o André tá com 3 e todo mundo tá com 2. Então se a gente aí, acertar, ó, empata, fica todo mundo com 3. Vamos lá, Assassin's Creed, vamos lá. Com 111 prêmios, Uncharted 2 é o jogo mais premiado de 2009. Em segundo lugar, Batman Arkham Asylum, com 30. Nossa, eu falei pra você apostar nele. Eu achei que o Assassin seria na frente dele. Eu também. Pois é, surpreendente, ó, porque em terceiro, Modern Warfare 2, com 25. Em quarto, Dragon Age Origins, com 21. E em quinto, Assassin's Creed 2, com 14. É, doideira. Mas o Sushi tem que lembrar também, obviamente você não falou isso, mas na época de Demon Souls não era nada, né? Ah, não, mas eu sei disso. Sim, eu sei que você sabe, é pro pessoal que tá em casa. Acho que ele foi tipo um sleeper hit, sabe? Eu lembro do dia que caiu o embargo, no caso pro Ocidente, das pessoas falando e o tom de mistério com que elas falavam do jogo e essa pedra e a tendência do mundo. Ele foi se espalhando a partir dali, né? Mas foi um tempinho depois até... E ele saiu no final do ano também. Ele saiu em setembro. Não, e eu me lembro, assim, tirando uma GameSpot, alguns outros, a atitude geral de muitos veículos era que esse jogo estranho, difícil, né? Você morre, você perde tudo da experiência, oh meu Deus! Total. E assim, a franquia só foi começar a estourar no Dark Souls. Na versão de PC do Dark Souls. Exato, e aí as pessoas foram retroativamente voltando pro Demon's Souls. Retroativamente voltando. Vamos ver a lista de 2010 aqui então. Alan Wake, Amnesia The Dark Descent, recente: Assassin's Creed Brotherhood, Battlefield Bad Company 2, Bayonetta, Bioshock 2, Call of Duty Black Ops, Darksiders, Deadly Premonition, Enslaved Odyssey to the West, Epic Mickey, Fallout New Vegas, God of War 3, Gran Turismo 5, Halo Reach, Heavy Rain, Just Cause 2, Mass Effect 2, Red Dead Redemption, StarCraft 2, Wings of Liberty, Super Mario Galaxy 2 e Vanquish. Oh, 90% da lista eu tava, nossa, eu não sei nada que se destaca. Aí você chegou no final e é só nocaute. Não, ó, eu acho que ele falou na metade que vai ser a minha aposta, hein? Enslaved. Exato. Não, mentira. God of War 3. Não, nossa, o God of War 3 eu acho que a galera já tava meio meh da franquia. Não, não, pelo amor de Deus, o God of War 3. Mass Effect 2, Rafa. Nossa. Eu sei, eu sei. Eu fiquei entre God of War 3 e Mass Effect 2. Esse ano tá entre Mass Effect e Red Dead. É, e eu vou Red Dead, cara, Red Dead. Eu vou de Red Dead também. Eu vou de God of War 3. Então tá bom. Vocês vão os três de Red Dead? Isso. Eu acho que é. É Mass Effect 2 ou Red Dead? Eu acho que é um desses dois. Vamos ver então quem ganhou. Com 111 premiações, Red Dead Redemption. Ah, vai se fuder, nem é bom esse jogo. É o primeiro. O primeiro era bom. Que isso? Você também não gosta do 2? Eu tenho sentimentos muito conflitantes em relação ao 2. Ridículo, absolutamente ridículo. Mas o Sushi tava certo, que em segundo lugar, Mass Effect 2 com 101 prêmios. Olha, muito perto. Aí. Muito perto, né? Ficou bem dividido. Em terceiro lugar, Super Mario Galaxy com 19 prêmios. Ué, mas nem tinha Mario Galaxy. Cento e pouco. 19. É, Mario Galaxy 2 tinha. Ah, nossa, nem ouvi, mas não achei que ele ia ganhar de qualquer maneira. Heavy Rain em quarto com 12. E em quinto lugar, God of War 3 com 7. Mas tá no top 5. Era o site especialista de Sony. Isso. Aff, não, God of War 3, as críticas, eu lembro de ler muitas na época e parecia que eram umas críticas se esforçando pra ter algo a dizer dele, parecia, porque é a mesma coisa, só numa escala meio diferente, né? Ah, não sei, porque a abertura de God of War 3 é tão espetacular, é tão épica. Eu achei épica. Um espetáculo visual técnico, assim, mas é um jogo meio vazio. O começo, você diz, é lutando contra o Poseidon, é isso? Exato, você tá escalando a Gaia, Poseidon, mas tem várias lutas fodas, assim, contra o Hades é foda, contra o Cronos é foda, assim, tem vários momentos, assim, tipo, caralho. Mas é um jogo que não ficou comigo também, não. Tipo, não. Tem pouquíssima memória dele, fora esse momento. Muito um caso de, já tinha tido dois antes e esse era meio a continuação e meio que era a mesma coisa de antes, só mais bonito, né? E eu acho que a galera já tava meio esperando outras coisas, eu acho. Ele era todo poderio gráfico do PlayStation 3, God of War finalmente no PlayStation 3, né? Porque o último tinha sido pro 2 fazia bastante tempo já, e o 2 acaba nesse cliffhanger, né? Então eu acho que ele era muito esperado, mas realmente o pessoal gosta do faroeste, é americano, né? Tudo esse tipo aí mesmo. E brasileiro também. Ah, né? Colonizados, né? Pôr do sol, Rafa. Ah, sim. Esse ícone globalista, o Kratos. Ah, sim. Pelo menos é grego, né? Vamos lá, então, pra lista de 2011. Batman Arkham City, Battlefield 3, Call of Duty Modern Warfare 3, Dark Souls, Dead Island, Dead Space 2, Deus Ex Human Revolution, Disgaea 4, Gears of War 3, Killzone 3, L.A. Noire, Little Big Planet 2, Portal 2, Star Wars The Old Republic, o MMO, The Elder Scrolls 5, Skyrim, Zelda Skyward Sword, The Witcher 2 e Uncharted 3. Ah, Saints Row nem tá na lista. Skyrim. Saints Row 3. Não, pera, Saints Row 3 é 2012, não é? É do mesmo ano de Skyrim, porque foi outra discussão na Giant Bomb, qual que seria o melhor jogo do ano, é verdade, Skyrim, né? Ou Saints Row the Third. Caraca, é verdade. O Giant Bomb deu pra... Pra Skyrim. Foi pra Skyrim? Putz, não tem como não ser Skyrim nesse ano. Não tem como não ser Skyrim. Você tava falando, eu tava até, pô, realmente, L.A. Noire, Arkham City, Portal 2, chegou em Skyrim, não tem como. Skyrim, né? É Skyrim. Lembrar que esse ano foi o ano fatídico do hack do PS3, porque foi a semana que saiu Portal 2 e Mortal Kombat 9, né? É, exatamente, Mortal Kombat 9. E ficou muito tempo, o Joe Hot bagulho fora do ar, não foi? E ele foi trabalhar pra Elon Musk um tempo aí. George Hotz. Mas bem, ninguém vai querer arriscar nada fora de Skyrim? Não. Tem nada que chega nem perto dele. É foda. Assim, adoraria arriscar num Dark Soulzinho, né? Ah, mas não vai. Não. Ele tinha um pouquinho mais já de atenção, mas não o suficiente não, ainda. Mas esse é um ano que a gente olha pra trás agora, e pra mim, pelo menos, é claramente Dark Souls, né? Ah, não. Então, eu ficaria entre Dark Souls e Portal 2. É. Que eu acho Portal 2 muito bom, muito bom. Eu acho Portal 2 bom. Maravilhoso também, acho muito bom. Não acho errado o Skyrim também ser reverenciado. Na época eu gostei muito, muito dele, mas, óbvio, se a gente pegar... Isso é 2012, você falou, né? É, 2011. Pô, se você pegar, já passou mais de uma década desde isso, porra, Dark Souls é o jogo influente, assim, aí sim. Não digo nem de design maior. A gente, hoje em dia, ataca nos jogos muito mais com os bumpers. Exato. E é 100% por conta da From Software isso, né? Exato. O Skyrim, eu acho que ele foi muito influente e ele teve um impacto cultural gigantesco, assim, mas mais localizado ali perto dos anos em volta dele. Esse impacto foi diminuindo com os anos e eu acho que o Dark Souls continua aí. Acho que só aumenta. Skyrim, pra mim, foi o jogo que me fez, tipo, essa fórmula da Bethesda, né... Já deu. Então, assim, é foda, porque pra mim é Skyrim também. É Skyrim, não tem como. Se apostar num jogo, é Skyrim, não tem como. Então todo mundo Skyrim, né? Sim. É. E de fato, com 227 prêmios, The Elder Scrolls V Skyrim é o jogo mais premiado. Em segundo lugar, Portal 2, com 58. Nossa! Em terceiro lugar, Batman Arkham City, com 40. Em quarto, Uncharted 3, com 20. E em quinto lugar, Zelda Skyward Sword, com 18 prêmios. A verdade é que Uncharted 3 nem devia estar aí, né? A verdade é que Zelda Skyward Sword nem devia estar aí. Não, Skyward Sword é muito bom. É o ano que os dois estão ali só por conta do nome, porque a qualidade é uma queda absurda em relação ao que veio antes. Eu gosto muito do Skyward Sword. É, o Uncharted 3 eu acho um jogo bem triste. Eu também. Rafa, ninguém pode estar certo o tempo todo. Tá tudo bem. Então, por isso que você tá errado agora. Rafa é muito bom em discurso, droga. Eu sou gay! A retórica dele, maldição. Vamos lá então pra lista de 2012. Assassin's Creed 3, Borderlands 2, Call of Duty Black Ops 2, Dark Souls Prepare to Die Edition, Dishonored, Far Cry 3, Fez, FIFA 13, Guild Wars 2, Halo 4, Hitman Absolution, Journey, Mass Effect 3, Max Payne 3, NHL 13, Sleeping Dogs, Spec Ops The Line, The Walking Dead, da Telltale, The Witcher 2 Enhanced, Trials Evolution, Tribes Ascend, Warface, XCOM Enemy Unknown e Xenoblade Chronicle. Putz, esse ano não foi muito bom, né? Assim, teve tem Journey. Dois aí que eu acho que são a disputa óbvia. E não, acho que são os dois que tem mais chance, é o Journey e o Walking Dead. Exatamente. Então, Far Cry 3, gente. Esse é no final do ano, ele foi garfado em tudo, Rafa. É mesmo? Então... Essa, eu lembro que porque essa discussão foi forte, que esse ano saiu em novembro e ele não ganhou nada. E tu não ficou caralho. Eu lembro que nesse ano, o Walking Dead levou o Game Awards, né? Que na época era o Video Game Awards. Eu lembro que no IG a gente deu pro Walking Dead com segundo lugar o Journey. Mas eu acho que ou é Walking Dead ou é Journey. Eu vou ficar com Walking Dead. Foi muito forte. Eu tava nisso, apaixonado pela Clementine e pelo Lee. Foi um negócio meio fora de série. Não, foi foda. Aquela primeira temporada foi absurda. Sim. Eu vou de Journey pra honrar minha tatuagem. Pô, eu não quero ir de Journey nem de Walking Dead, não mas... Tem não nenhuma tem outra coisa mais, tipo, né? Fez... Vai de Far Cry 3! Max Payne foi meio esquecido, Mass Effect foi super divisível. Isso é 2013, é isso? 12, ok. 12, final do mundo. Assassin's Creed 3 foi uma bosta, nem sempre tá aqui. Por conta do nome, basicamente. Tem um FIFA aí na lista também, né? Sim, tem uns jogos estranhos, tipo Warface, por que tá aqui, sabe? Eu vou de Walking Dead. Walking Dead, você assistiu? Journey. Heitor de Walking Dead. Porque Journey é exclusivo de PlayStation 3, né? Mas até aí Uncharted também era e levou. Mas eu acho que Uncharted foi mais forte. Aí não é popularidade, então acho que não afeta. Não, mas eu acho que isso afeta a quantidade de prêmios, sabe? Não, acho que não. Principalmente porque vai ter vários veículos que são exclusivos de uma plataforma ou outra. Aí dá ponto, basicamente, automático. Pô, velho, é foda. Acho que é um desses dois mesmo. Ah, foda-se, eu vou de Walking Dead. Eu acho que é o problema. Tá querendo ser dividido aqui, né? É que diferente de outros em que parecia que tinha uns quatro possíveis. E eu acho que também a gente vai cada vez tendo lembrança mais fresca. Talvez isso também oriente. Também tem isso. Acho que vai ficando mais fácil. Então vamos ver o resultado. Ficar pra trás nessa, gente. Com 75 premiações, e olha, esse ano, como não tinha nada muito destacado, parece ter sido o ano mais divisível até agora. Mas com 75 premiações, The Walking Dead em primeiro lugar. Olha aí! Com 57, Journey em segundo. Com 51, Far Cry 3 em terceiro. Eu não tava tão errado. Com 49, Dishonored em quarto. E com 32, Mass Effect 3 em quinto. Então, caralho! Tipo, o quinto lugar tá com 32 premiações eu ainda. Eu tô ligado que as vendas nunca foram incríveis, mas interessante olhar em retrospectiva que, na verdade, Dishonored foi bastante apreciado criticamente e tava, tipo, na frente de Mass Effect em termos de reconhecimento de prêmios. Me surpreendeu, né? Me surpreendeu. Eu acharia que Borderlands apareceria. É, e eu concordo, sabe? Dishonored tem que estar aí mesmo no alto, mas eu não achava que era o caso ali na época. Não. Esse ano, engraçado, você falou que tinha o Spec Ops The Line, né? Esse ano também. Que também é um jogo que eu aposto que teve alguns prêmios justamente porque é um jogo, né, que tem cara de ser premiado, né? É, ele tem um quezinho de Oscar bait, assim. É muito bom, eu adoro aquele jogo. Na época, então, né, mas... Não voltei pra ele, mas minhas memórias dele são, pô, impecáveis, assim. Muito só bom. Comentar uma coisa. Esse é um ano curioso, né? Eu amei muito essa primeira temporada de Walking Dead, acho que vocês também, mas foi ali, né? Eu acho que eu nunca mais cheguei nem próximo de sentir algo assim por alguma coisa da Telltale. E eu acho que foi por conta da equipe, né? Porque a equipe que fez a primeira temporada do Walking Dead, logo em seguida saiu, né? Parte foi fundar Campo Santo, né? E tudo mais. E assim, até tem coisas que eu gosto bastante da Telltale depois. O Wolf Among Us eu gosto bastante. A primeira temporada do Tales from the Borderlands. O Batman eu gosto é legal também. O Batman é legal. Mas de fato, pra, pô, concorrer jogo do ano assim, desse jeito, nunca mais. E também a Telltale começou a lançar um jogo a cada 3 meses, não, né? É que, sabe, a primeira temporada, eu me lembro que foi nível que uma vez que tinha a data do próximo episódio, eu estava ali esperando virar a hora para baixar o novo episódio e jogar. Nunca mais cheguei perto disso, da coisa até o Telltale. Eu lembro do episódio 4, né? Especificamente, assim, que terminei, tipo, meu Deus! Ia pra internet, pro Twitter, pros fóruns de Giant Bomb pra conversar com o pessoal, ver as escolhas. Enfim, acho justo pra esse ano, olhando pra trás, assim, eu acho que o Walking Dead tá em primeiro, acho bem representativo do ano que foi mesmo. Uhum. Beleza, vamos ver a lista de 2013 aí, ó, trocando de gerações, o comecinho da próxima geração. Assassin's Creed 4, Black Flag, Battlefield 4, Bioshock Infinite, Brothers, A Tale of Two Sons, Cloud Chamber, Dragon's Dogma, Dark Arisen, Gone Home, GTA V, Kentucky Route Zero, Luigi's Mansion, Dark Moon, Ni No Kuni, Papers, Please, Pokémon XY, Rain, Rayman Legends, Shadowrun Returns, Space Team, Super Mario 3D World, Tearaway, The Last of Us, The Legend of Zelda, Link Between Worlds, The Stanley Parable, The Swapper, boa lembrança, Tomb Raider e Earwalk. GTA V, não, não, então, não. The Last of Us, cara. Ah, verdade, The Last of Us. Eu não sei se GTA V foi tão premiado, ele nem tinha o multiplayer direito, era meio cagado quando saiu. Pô, eu vou chutar que é The Last of Us em primeiro com GTA V em segundo. É, ele foi bastante premiado relativamente também? Relativamente disputado. Eu vou chutar isso. É The Last of Us Part 1, Quem merecia era Link Between Worlds, tá? Não, é o melhor Zelda de todos. Concordo. Ó, com certeza tá no top 5, hein? Mas eu acho que é Last of Us. Eu acho que é Last of Us. É, Last of Us. É, não... Tipo, não, é Last of Us. Não tem, não tem chance de não ser. Mas eu vou chutar aqui, ó, Link Between Worlds em terceiro lugar, hein? Teve alguma coisa que você falou mais ali pro meio que eu acho que é uma... Gone Home? É, o Gone Home. Gone Home eu acho que é um que deve ter um bom número de premiações. Mas Last of Us... Papers, Please, talvez. Tomb Raider, não, né? Não. Bioshock Infinite, será? Será que o Bioshock Infinite? Não. O pessoal gostava dele, né? Fez um barulho. Mas, cara, isso era uma Naughty Dog, justamente, vindo de Uncharted. A PlayStation tava bem forte nessa fase de, tipo, olha os nossos exclusivos e tal. Não, e eu lembro de escutar os podcasts na época e ficar puto com quem argumentava contra The Last of Us. Os seus hereges! É o melhor jogo de todos os tempos! É, então, eu joguei e eu só vi falar de boa no podcast. Eu não gosto desse jogo, meu. Eu fui xingado. Rapaz, como eu fui xingado por esse... Por não gostar daquele jogo. Você tá correto. Tem você que não gostava então. De Last of Us? Eu gosto da história, mas nunca gostei de jogar. Eu tive que me esforçar. Acho, tipo, a cutscene que encerra ali, perfeito. Mas eu não gosto de jogar naquele jogo. É, eu concordo com o Heitor. Jogar, eu nunca gostei de jogar The Last of Us. Mas e o remake? Você chegou a jogar o remake? Não, eu só joguei a versão original no PS3. Nunca mais encostei nele de novo. Ah. Tá aí, então... Todo mundo foi de Last of Us? Alguém foi de GTA? Alguém arriscou de GTA? O Sushi foi de GTA. Não, o Sushi foi de Bioshock Infinite, né? Isso, eu tinha falado de GTA V, mas vocês me trouxeram de volta à luz. Por GTA V. Só pra saber como é que tá a pontuação, Sushi. É, 5 pra mim, 6 pro André, 5 pro Rafa, 6 pro Heitor. O Heitor deu a volta, teve uma hora que quando ele tava com 3, o Heitor tava com 1 e empatou. Foda. Mas é, né? Vamos ver... Com 249 premiações, The Last of Us está em primeiro lugar. Com GTA V em segundo, com 160. Bioshock Infinite em terceiro, com 43. Super Mario 3D World em quarto, com 12. E Gone Home em quinto, com 10. Olha! O Zelda não aparecer é absurdo. A diferença entre o terceiro pro quarto colocado. Do segundo pro terceiro, né? Porque o GTA V em segundo, 160. E pro... o terceiro BioShock 43. Mas bem surpreso, assim, que Mario 3D World tava nesse patamar. Eu achava, por exemplo, que Link Between Worlds, se bem que era de 3DS, eu não sei se isso fazia os veículos olharem menos. Talvez menos redações, né, olharam pra ele, mas nossa, não tem nem comparação. Muito melhor. Na minha lista, eu só colocaria ele abaixo dela só voz mesmo aqui. E aí, olhando em retrospectiva, é engraçado, né? Porque o jogo que ganhou saiu ano passado de novo, né? Exato. É uma série que agora tem mais remaster do que jogo original. Exatamente. Não, e pô, GTA V tá aí ainda, né? Todo ano. Foi a primeira ano. Geração e ele tá na terceira agora, né? E vende 10 milhões por ano até hoje. Quem que tá comprando GTA V ainda? Tá nascendo pessoas só pra comprar mais GTA V. Mas o pessoal tá envelhecendo, André. Vamos lá, então, pra lista de 2014, que eu lembro de ter sido um ano fraco, hein? Vamos ver. É o ano de Destiny, não é? Caralho! Gente, tem 47 jogos na lista de... É porque o ano foi tão fraco que dividiu. Eu acho que foi isso. Talvez. Vou ler um pouco mais rápido, porque, pelo amor de Deus, tá? Vamos tentar aí. Depois, talvez eu passe pelos jogos que parecem mais destaque aqui, mas vamos lá. 80 Days, Alien Isolation, Assassin's Creed Unity, Banished, Bayonetta 2, Borderlands Pre-Sequel, Call of Duty Advanced Warfare, Child of Light, Danganronpa 2, Danganronpa 1, Dark Souls 2, Destiny, Diablo 3, Reaper of Souls, Divinity Original Sin, Dragon Age Inquisition, Elite Dangerous, Far Cry 4, FIFA 15, Forza Horizon 2, Hearthstone, Hohokam, Kentucky Route Zero Auto 3, Mario Kart 8, Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes, Middle-Earth Shadow of Mordor, Papers, Please, Persona Q Shadow of the Labyrinth, Shovel Knight, South Park The Stick of Truth, Sports Friends, Sunset Overdrive, Super Smash Bros. Wii U, né? Aqui, provavelmente. For Wii U, é o 4, né? o 4. The Banner Saga, The Crew, The Evil Within, The Talos Principle, The Vanish of Ethan Carter, The Walking Dead Season 2, The Wolf Among Us, The Sword of Mine, Titanfall, Transistor, Valiant Hearts, Velocity 2X e Wolfenstein. O estúdio até anunciou um novo jogo recentemente, né? Eu lembro desse jogo, mas curioso. Tem uns jogos muito X aí que eu fiquei feliz de estar aparecendo. Ganhou algum jogo do ano. Tipo Banner Saga, porra. Legal. Que ano que as pessoas iam lembrar de Banner 2014, Saga? 2014, né, foi o primeiro ano de fato da nova geração e era aquele momento em que várias empresas achavam que ninguém mais ia querer comprar consoles e não tinha meio nada pronto. Tanto que é ali que a gente começa a ver remaster adoidado e é um ano realmente sem nada muito explosivo, assim. Eu lembro de alguns lugares que deram o jogo do ano pro Shadow of Mordor, por exemplo, né? Que é a minha aposta, inclusive. Destiny, ele, no geral, é a grande decepção, né? Que Alien não? O Alien não foi tão apreciado assim, cara. Não foi. Eu lembro na época que a gente do Jogabilidade já dava o jogo do ano e eu lembro que... Aliás, a gente não dava o jogo do ano de equipe, mas a gente dava o jogo do ano individual, e a minha escolha foi o Alien, que pra mim é o melhor jogo de 2014 aqui, olhando essa lista, pelo menos. Mas eu acho que o mais premiado vai ser o Shadow of Mordor. O Destiny e o Titanfall, eu acho que tem um... Vai tá bem na lista. Mas eu acho que talvez o Mordor ganhe. Lembra que esse Titanfall não tem campanha, é só o multiplayer. Sim, mas ele foi bem recebido. Ele foi bem recebido, mas ele ganhou muita premiação, isso eu não lembro. Aí eu já não... Eu lembro que o meu jogo do ano foi o Shovel Knight nesse ano. Eu acho que vocês não estão dando valor pra Shovel Knight. Mas eu acho que ele não vai ganhar ele muito. Ele não tinha saído pra PlayStation 4, Rafa. Ele só tinha saído pra 3DS e eu acho que Steam na ocasião. Tanto que a primeira vez que eu joguei ele foi no 3DS. É a mesma coisa. Um que eu sei que é muito bom, mas na época do Yu jamais ia ganhar jogo do ano. Mario Kart. Pra mim é o Mario Kart 8, exatamente. Mas eu acho que eu vou de Shadow of Mordor, então. Eu ia de Destiny, mas vocês falaram que ele foi mal recebido. Lembra que era aquele começo dele que o conteúdo era raso, a história era bizarra, mal contada, eu não... Eu acho que assim, na época do Taken King, sim. Eu não vejo Destiny ganhando muita coisa, não. Então vou de Shadow of Mordor. Eu acho que é Shadow of Mordor. Você vai de quê? Na real, sinceramente, eu esqueci muitos dos outros nomes da lista. Deixa eu tentar passar pelos que me parecem maiores aqui. Alien Isolation, Assassin's Creed Unity, Bayonetta 2, Call of Duty Advanced Warfare, Dark Souls 2, Destiny, Diablo 3, Reaper of Soul, Divinity Original Sin, Dragon Age Inquisition. Eu acho Dragon Age Inquisition. Eu acho Dragon Age Inquisition, ele tem chance de ser o... É uma boa aposta, Assim, eu amo Bayonetta 2, mas também era de Wii U, exclusivo. Eu acho que o GameSpot deu o jogo do ano pra Bayonetta 2. Faz sentido isso. Mas eu vou de Dragon Age Inquisition, viu? Mas é Forza Horizon, Kentucky, Hearthstone, Ground Zero, Shadow of Mordor, Papers, Please, Shovel Knight, Stick of Truth, Sunset Overdrive, Smash Bros. For Wii U e 3S, Banner Saga, The Crew, Evil Within, Talos Principle, Vanish of Peter Carter, Wolf Among Us, Transistor, Titanfall. Você acha que é Hearthstone não, Sushi? Não, não. Para ganhar maior número de prêmios do ano, não. Eu vou no Dragon Age Inquisition. É, o Dragon Age Inquisition é uma boa também, uma viu? Boa. Eu acho uma boa também. Eu vou de Shadow of Mordor. Eu também vou de Shadow of Mordor. Eu vou dividir então. Então vamos de Dragon Age Inquisition 8. Inquisition. Vamos lá então. E com 134 prêmios de jogo do ano, o vencedor foi Dragon Age Inquisition. Aqui é sintonia com os gamers, ok? Pô, se demo mal aí, André. Demo mal, pô, foi triste. Em segundo lugar, Middle-earth Shadow of Mordor, com 49 prêmios. Em terceiro, Mario Kart 8, com 28. Olha aí. Em quarto, Super Smash Bros. For Wii U, com 28. E em quinto, Far Cry 4, com 26. Olha. Que eu me lembro que já era um ano que Far Cry 4 ainda foi muito bem criticado, mas lembro que foi um jogo que eu joguei umas horas e eu fiquei... Eu faz pouco tempo demais que eu joguei o 3, sabe? Eu lembro de já sentir uma... imenso de fadiga ali, assim. Tanto que eu nem terminei ele, o 4 eu não terminei. Eu terminei o 4, mas eu nunca mais joguei nenhum. Então, mas tem que lembrar também que entre o 3 e o 4 teve um outro também, né? Teve o Primal, não foi? Não, o Primal foi depois. Não, é o... Blood Dragon. Blood Dragon, é. Ah, é. É, o Primal é em cima do mapa do 2, até teve até aquela polêmica, né? Que a geometria 5. Do mundo é, não, é do igual, 4. Só que girado. Não, não, é feito em cima... Do 4, né? Do 4. É do mapa do 4? É do 4. É que você falou do 2. Do 4. Você falou do 2. Ah, desculpa, não, do 4, do 4. Beleza, então vamos lá pra 2015, que espero que não tenha 40 jogos, ok. Vamos lá. Assassin's Creed Syndicate, caralho, né? Assassin's Creed todo ano. Axiom Verge, Batman Arkham Knight, Bloodborne, Call of Duty Black Ops 3, Cybele, Digimon Story Cyber Sleuth, Everybody's Gone to the Rapture, Fallout 4, Her Story, Kerbal Space Program, Life is Strange, Massive Chalice, Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, Ori and the Blind Forest, Prune, Rise of the Tomb Raider, Rocket League, Splatoon, Star Wars Battlefront, Sunless Sea, Super Mario Maker, Tales from the Borderlands, The Witcher 3 Wild Hunt, Undertale e Until Dawn. Tem dois aí que são complicados. Não, tem vários, não, tem vários. Vou te dizer, pra mim é Bloodborne ou Witcher 3. É, basicamente. Então, mas e Undertale, gente? Pô, Undertale foi mais um sleeper hit, assim, hein? Foi, esse ano... Premiado, não. Esse ano não tava estourando ainda. Eu lembro do vídeo do Austin Walker no Giant Bomb, na época eles faziam os gameplay lá, jogando Undertale, falando, gente, olha esse jogo que ninguém conhece aqui, que muito louco. No ano do Undertale, ele não estourou. Você acha que Life is Strange também não? Talvez. Eu aposto que estaria entre os 5 primeiros aí, talvez. Eu vou de Witcher 3. É. Puta, pera, teve Witcher 3? Witcher 3, né? Nossa, eu acho que é Witcher 3, tá? Com certeza foi Witcher 3. É, não, é Witcher 3. É Witcher 3, é só jogabilidade que não gosta. É. Hair Story, forte. Metal Gear Solid 5. Bloodborne, porra. Forte. Bloodborne, forte. Se Bloodborne não tiver no top 5, eu vou ficar muito triste. Bloodborne deve ser o segundo, mas é provavelmente. Mas é Witcher 3, não tem como. Não tem como. Assim, Bloodborne, um dos melhores jogos da década. Tava um dos melhores jogos já feitos até hoje. Mas ele saiu junto com o Witcher 3. Ele foi o Skyrim de sua época, sabe? É. Existe uma CD Projekt antes e depois de Witcher 3. E assim, e só fez então um jogo, né? Porque o Cyberpunk flopado no começo, pelo menos, né? The Witcher 2, pelo amor de Deus. Só teve The Witcher 3, então. The Witcher 3, pronto. Só o Rafa não gosta do Witcher 2. Teve as duas expansões do Witcher 3 também, né? É verdade, verdade. É. Entre o Cyberpunk, né? Até o Cyberpunk chegar. E Thronebreaker também, o jogo do Gwent. É, tem Gwent. Teve aquele outro de Gwent também. Também, além do Thronebreaker, não tem? O Gwent. Não, eu acho que teve outro narrativo além do Thronebreaker. Eu acho que o Wizard tá certo. Mas tinha um que se chamava Gwent mesmo. Sim. O Gwent, nunca entendi a regra de Gwent. Ai, você já jogou nas cartas, mas... Então, eu fazia isso, mas eu perdi. Perde. Beleza, então vai todo mundo de Witcher 3. Eu vou de Witcher 3. Não tem como, gente. Eu tô com medo de perder. Eu não quero perder. O Heitor tá ganhando, tá? É, então. Não pode deixar o Heitor ganhar. O convidado vai ganhar, não pode. Eu vou de Witcher 3. O Heitor é cabeçudo. Witcher 3 todo mundo, então, né? Isso. Com 257 premiações, The Witcher 3. Eu achei que o André era tipo Hair Story. Mas, ó, surpreendente aqui, ó. Segundo lugar, Fallout 4. Nossa! Marmelada esse negócio, nossa. A gente nem considerou. Não, foda-se. Com 58 premiações, Fallout 4 em segundo lugar. Em terceiro, Bloodborne com 31, absurdo. Em 4, Metal Gear Solid 5 Phantom Pain com 29. E em quinto, Life is Strange com 12. Nossa, Life is Strange à frente de Hair Story me surpreendeu. Isso foi 2015, né? 15. Nossa, eu não sou tão fã, assim, de Bloodborne. E eu fico ofendido com esse Fallout 4 na frente dele. Não, triste nem demais. Nem quem gosta de Fallout gosta de Fallout 4. Hoje em dia o pessoal gosta. Nem quem gosta de Fallout 4 gosta do Fallout 4. Mas assim, uma coisa que eu me lembro dessa época, especialmente acompanhando podcasts na época que faziam a discussão ao vivo, assim, né, do processo de deliberação de jogo do ano, mais principalmente de Antibomb, parece que rolava quase que uma, não sei, uma obrigação de gostar de Fallout 4, assim, tipo, meio que relevar os problemas. Mas olha esse jogo da Bethesda, ele é tão grande e tem tantas coisas, mas, tipo, quase nenhuma delas é legal, a história é uma, meio com uma bosta. Você ele tá é falando super de significado. É o viés que vem, né, com esse marketing, com essa grana. Você lembra que, né, justamente nessa época viralizou, era aquela galera do Rooster Chicken. Exato, o Rooster Teeth. Rooster Teeth com os Peepy Boys no braço e reclamando que o Jeff Gerstmann, sei lá, zoando o Jeff Gerstmann, falando, ah, esse pessoal que fica reclamando, e os caras com o Peepy Boy no braço. E era meio assim, dizendo, quem é essa pessoa chegando dizendo esse jogo é medíocre quando tá todo mundo gostando. Tinha muito essa, muita gente ainda carrega essa lógica, né, quando o negócio é grande, você pode criticar, mas eu acho que tinha ainda mais, né, porra, era um novo Fallout, veio. Por isso que eu também sinto que muitas dessas coisas, a temperatura vem depois, né. Eu sei que tem pessoas que gostam de Fallout 4, mas me parece ser meio unânime que a opinião é mais medíocre pra negativa do que positiva, no geral, em relação ao Fallout 4. O que eu sinto também, Especialmente pessoas que jogaram outros jogos da Bethesda antes, né? Eu chutaria que pessoas que têm uma opinião muito positiva de Fallout 4 talvez tenha sido o primeiro jogo desse tipo, talvez, que jogou alguma coisa. E concordo assim, que, sei lá, se a gente brincar disso aqui daqui a 10 anos e pensar, é bom, na verdade não vai levar prêmios, acho que esse ano, mas se você olhasse as notas gerais na época, eu concordo que a gente diria, nossa, a galera avaliou Starfield de maneira muito mais positiva, né? Sim. Mas também sinto isso em relação ao Miranha 2, por exemplo, sabe? Absurdo. Miranha 2 é perfeito, impecável, sem defeitos. É realmente imperfeito. É imperfeito demais. Então, tipo, acho que isso sempre vai rolando, né, com o tempo de você olhar pra trás. Sim, total. Vamos ver então a lista de 2016 aqui. Battlefield 1, Call of Duty Infinite Warfare, Dark Souls 3, Dishonored 2, Doom, FIFA 17, Final Fantasy 15, Firewatch, Forza Horizon 3, Hitman, Inside, Monster Hunter Generations, Overwatch, Owlboy, Pokémon GO, Sid Meier's Civilization 6, Super Hot, The Last Guardian, The Witcher 3 Blood and Wine, The Witness, Thumper, Titanfall 2, Tokyo Mirage Sessions, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Uncharted 4, A Thief's End e XCOM 2. Eu vou de Overwatch. Entre Overwatch e Doom, viu? Tô entre Overwatch e Uncharted 4. Foi muito positivo como Overwatch foi recebido naquele momento, né? E eu sinto que especialmente redações, com todo mundo jogando junto, ficaram especialmente cativadas por ele. Uncharted 4, vocês acham que não compete com Doom? A minha aposta é Uncharted 4. É mesmo? É. Pensando mais uma vez nessa coisa assim, sabe? Uh-huh. Do hype, da grandiosidade, da série, né, e tal. E assim, eu acho Uncharted 4 o melhor jogo da série. Olhando... Ah, não, melhor é o também, outro. Eu também lado, acho. Lost Legacy. Tá, vai, o Lost Legacy é melhor que o 4, é verdade. Ah, tá bom. Eu pensei que você ia falar que era o Golden Compass. O pecado do 4 é que ele é o quarto jogo, basicamente, né? Tipo, se o 3 não existisse e o 4 fosse o 3, eu aposto que eu ia gostar dele mais. Mas, do que assim, eu gosto. Mas assim, é que é foda, porque eu tava com fatiga de Uncharted. Quando foi anunciado o 4, eu tava tipo, nossa, sério? Vamos fazer outro Uncharted? Mas já, é, por que deu, que não, né, refazem The Last of Us 1, você pensou? Tanto The Last of Us pra refazer, né, e tal. Então tava uma fadiga, assim. Tava. Ele foi o único que eu não platinei. Eu não platinei também. Claro, mas quando eu joguei, eu gostei muito. E, tipo, eu fiquei surpreso pros rumos que ele levaram a história e tal. Eu gosto muito, é uma conclusão maravilhosa pro personagem e tal. É um jogo que eu daria umas 3 horinhas ali, sabe? Só pra deixar um pouquinho mais enxuto. Ele se estende, Por isso que eu acho o Lost Legacy melhor, porque ele é mais enxuto. Eu não me lembro... É que assim, né? Também é bolha, né? O saber como foram as discussões. Os podcasts e coisas que eu ouvia, Uncharted nem entrou na discussão. Sabe? Acho que assim, entrou nos 10 melhores do ano, mas eu lembro da discussão ficar mais entre The Witness, Doom, Overwatch. Eu vou de apelo popular e eu vou de Overwatch. Me copiando, como sempre. Esse foi o primeiro ano que a gente fez em vídeo as nossas listas individuais e o meu jogo do ano foi o Doom. Porra! Mas eu não sei se ele vai figurar aí. Agora, The Last Guardian? Com certeza. Pô, The Last Guardian... Você acha que The Last Guardian vai figurar? Não. Eu acho que não. Ah, tá! Infelizmente, porque é um puta jogo. Você confundiu, é só jogo bom que a gente tá elencando. Que isso, Heitor? Ah, você também não tem coração, né? É foda. O cu do cachorro, Heitor, pelo amor de Deus. Ele faz cocô. Eu acho que é Overwatch, Uncharted 4, The Witness e Doom, acho que são os quatro mais possíveis aí. Doom foi bom, né? Porra, foi bem como assim? Doom foi fantástico. Mas eu acho que eu vou de Overwatch aquele mesmo. Jogo. É que, não, assim, eu amo Doom, só que eu tô pensando se ele foi reconhecido desse jeito, sabe? Pela crítica, assim, eu não lembro. Ele tá na lista aí, então ele ganhou prêmios. Eu lembro a anedota de que eu vi uns podcasts mencionando, mas quando o Doom saiu meio ali no comecinho de junho, e aí a galera foi pra aquela semana de juízes da E3, e aparentemente a conversa é que eles estavam vendo os jogos novos, mas todo mundo só queria conversar de Doom entre si. Não, e você lembra que foi mó estranho, porque a Bethesda tava numa época que ela não tava liberando preview, né? Não tava liberando... Enviando cópia pra antecedência. Review, então tava tipo, nossa, será que eles estão com vergonha do jogo? Será que vai ser uma bomba? O que que vai ser e tal? E aí todo mundo, caralho, puta de jogo. E eu até hoje acho que eles não têm certeza de por que eles acertaram, porque o que eles fizeram na continuação me parece às vezes meio, uai, por que que vocês estão fugindo tanto, assim, do que a gente gostou do anterior? Eu gosto muito do Eterno. Cara, eu só tô magoando o André nessa aqui, né? Desculpa. Mas última eu não gosto também não, Heitor. O Heitor e o Sushi lado a lado ali. Isso. Todas as opiniões. Eu vou de Overwatch. Overwatch, vocês dois? Overwatch. Sim. Você vai de Overwatch também? Eu que falei Overwatch primeiro. Ah, tá bom. Então, pô, então eu vou ter que ir de Uncharted. Apesar de que eu acho que é Overwatch também, viu? Deixa eu dar uma última olhada aqui rapidinho. Pera, Dark Souls 3 não, Dishonored 2 poderia, né? Putz, puta jogo. Doom, Final Fantasy XV, Firewatch, Forza Horizon, Hitman, puta jogo. Inside, pô, Inside em primeiro. Imagina que alegria. Você vai me falar que você não gosta de Inside? Não, eu adoro Inside, mas... Maravilhoso. Ah, porra, ainda bem, pelo amor de Deus. Não, tipo assim, tem vários jogos aí que eu amo mais do que Overwatch, sabe? A gente tá postando o que a gente acha que vai ganhar. Exato. Ah, eu vou de Uncharted, vai. Então vocês três de Overwatch e eu de Uncharted. Rio, ganha. Com 165 prêmios, Uncharted 4. Caralho! Em segundo, com 102 prêmios, Overwatch. Olha aí. Em terceiro, com 29 prêmios, Doom. Oh. Em quarto, surpreendendo a todos, aparentemente, Battlefield 1. Uau. 16 prêmios. E, em quinto, justiça sendo feita, The Last Guardian. Ah, nossa. Prêmios. Oh. Olha aí. Mas eu me sinto muito desconectado, então eu não achava que Uncharted 4 tinha sido recebido dessa maneira. Eu chutei que pudesse ter essa possibilidade por causa dessa coisa do hype e tal, mas realmente Overwatch, pra mim... Vocês argumentaram, eu pensei que ele poderia ser o primeiro mesmo. É, tava alto, de qualquer forma. Sim. Vamos ver a lista de 2017, então. Uma lista eu mais já difícil. Sei já o meu. É verdade, eu também já sei. Esse não tem muito o que falar, né? Mas vamos lá. Assassin's Creed Origins, Divinity Original Sin 2, Hellblade, Senua's Sacrifice, Horizon Zero Dawn, Nier Automata, Night in the Woods, Persona 5, PlayerUnknown Battlegrounds, Prey, Resident Evil 7, Super Mario Odyssey, Zelda Breath of the Wild, Thimbleweed Park, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Uncharted, The Lost Legacy, What Remains of Edith Finch e Wolfenstein 2, The New Colossus. Pô, bom ano também. É PUBG, poxa. Obviamente, o jogo que eu e o Rafa já falou que já sabia, né? Ghost Recon Wildlands, né? Que a gente... Exato, pelo amor de Deus. Com certeza. Breath of the Wildlands. Todo mundo vai voltar no Breath of the Wild, certo? Não tem... É, não tem como, não né? Tem como, não tem como. Não, foi o ano que o Wii lançou, sabe? Com o Breath lançou, of the Wild. Caralho, que incrível. Que o Wii não, porra. Que o Switch lançou com o Breath of the Wild. Quero tentar adivinhar o segundo lugar, porque foi um ano disputadíssimo. Pô, eu diria... Nier Automata? Talvez o Nier. Não. Infelizmente, Nier não é tão reconhecido Resident por geral. Evil, talvez? Sim. Resident Evil 7? Eu acho que também de prêmio. O Assassin's Creed Origins foi muito apreciado também, não foi? Mas não, pra segundo lugar. Aqui, sabe qual foi? Horizon. Horizon Zero Dawn. É possível. Não, será que ele saiu junto com o jogo da Sony? Esses exclusivos ganham muito prêmio. É, ele ficou meio esquecido do churrasco, né? Teve isso também, do Horizon. Então talvez não. Mas assim, acho que o primeiro não tem como, né? Mas sabe que jogo que não tá aí? Um dos melhores jogos de 2017, também um dos melhores das décadas? Qual? Hollow Knight. É verdade, né? Mas e nessa... Ele só foi ser reconhecido depois do Switch. Ele já tinha saído do Early Access em 2017. Já. Ele tinha saído mesmo, mas ele não tinha saído pro Switch ainda. Ele nem teve Early Access, eu acho. Mas olha só, vocês querem tentar pontuar o segundo lugar, então, já que tá... É o primeiro lugar. Não, a gente chuta de diversão só o segundo. É, então eu vou botar o segundo lugar, vai ser Mario Odyssey. Mas pera, sem valer ponto? Sem valer. Então só... É, sem valer. Eu quero Nier Automata em segundo. Ah, pelo desejo? Eu não sei. Pelo pelo desejo... Eu acho que vai ser PUBG. Isso. É um bom chute. Esse é o seu desejo? Pelo desejo, eu iria de, sei lá, Night in the Woods. Mas eu vou de Horizon. Eu vou apostar no Horizon. Acho que o Horizon é segundo. Mas todo mundo foi de Breath of the Wild, tá? Sim, sim. E com... 189 prêmios de jogo do ano. Em primeiro lugar, Zelda Breath of the Wild. O quê? Nani! Em segundo lugar, com 52 prêmios, Horizon Zero Dawn. Olha aí, acertou. Em terceiro, com 26, Super Mario Odyssey. Em quarto, com 12, Nier Automata. E em quinto, com 10, Persona 5. Nossa, olha que aí. Boa lista, não? Eu achei que ia estar um Assassin's Creed Origins aí, alguma coisa. É. Um puta ano e boa lista dos mais premiados. Ah, pois. Japão carregou aí. É, total. Lembro o ano de ensaios de Japão está de volta, né? O Japão está de volta. Foi o ano que, tipo, caralho, o que acontece? Todo jogo que tá vindo de lá é incrível. Rapidinho, pontuação. André e Heitor empatados em primeiro lugar com 10 pontinhos cada. Em terceiro lugar, eu com 9 pontos. E em último lugar, o Rafa com 8 pontos. Em último não, em quarto. Em quarto lugar. Mas ainda há tempo, o jogo é de qualquer um ainda. Vamos lá. Ah, por que que eu fui apostar no God of War 3? Eu ainda tô pensando com esse Uncharted de 4 do André. Foi uma boa jogada. Pois é. Vamos lá, então, pra 2018. Eleven Eleven Memories Retold. Não sei o que é isso, não. É um jogo narrativo sobre a Primeira Guerra Mundial. Tá bom. Assassin's Creed Odyssey. Astro Bot Rescue Mission. Celeste. Florence. Fortnite Battle Royale, Frostpunk, God of War, Kingdom Come Deliverance, Marvel Spider-Man, Monster Hunter World, Red Dead Redemption 2, Return of the Obra Dinn, Subnautica, Super Smash Bros. Ultimate, Tetris Effect, Two Point Hospital e Yakuza 6, The Song of Life. Red Dead 2, porra! Né? É Red Dead 2. Mas ano fortíssimo também, no Game nossa. Awards, eu lembro que quem levou foi o God of War, não foi o Red Dead. Ah, teve God of War, né? Teve essa batalha. A batalha vai ser entre os dois, acho que é o primeiro e o segundo agora, lugar. Agora, de maneira geral, puta, que God of War é também muito amado, né? Eu vou de God of War só porque Red Dead foi divisivo. Isso que eu vou falar, eu não acho que Red Dead é o... Mas eu acho que ele vai estar alto pra caralho ainda nas premiações. Mas ele foi menos unanimidade, mas gente, né? Fortnite. Mas o Fortnite aqui ainda era o... Não, é o Battle Royale. Ah, já é o Battle Royale. Não, okay, é o Battle Royale, Não, você acha que o outro tava no jogo? E assim, ninguém nem sabia. A gente também sabe disso, né? Se você é um exclusivo PlayStation, você ganha um empurrãozinho ali de premiações. Sim. Eu acho que eu vou no God of War. Vou de God of War também. Porra, mas a gente vai dar um pouco, né? Ó, então eu vou de Red Dead Redemption 2 só pra... Porque se o André subiu, mas o André vai de Red Dead 2? Eu vou de Red Dead 2. Ah, tá. Eu vou de God of War. Assim, se o Uncharted não tivesse levado, eu não teria ido no God of War, mas esse poder aí, PlayStation, parece forte. Ah, o André já viu. Perdemos, André. Porra. Não, acho que ele tá coçando a perna só. É. Ok. Em primeiro lugar, com 198 premiações, God of War. É isso. Porra, por que eu fui com o André? Em segundo, com 135, Red Dead 2. Em terceiro, com 16, caralho, olha nossa, a diferença. Com 16, Marvel Spider-Man. Em quarto, com 7, Celeste. E em quinto, com 5, Return of the Obra Dinn. Ó, eu queria dizer, eu marquei 4 nomes enquanto o André falava, que era Celeste, God of War, Homem-Aranha e Red Dead 2. Então... Eu me lembro que o meu jogo desse ano foi Into the Breach. Pô, bom então... jogo, ele não tava aqui. Acho que não. Não tava. Bom jogo mesmo. O meu jogo desse ano que tava aí, mas eu sabia que não ia entrar, foi Monster Hunter World. Não. Tava aí sim, o André falou. Tava, mas ele sabia que não ia entrar. Ah, tá, ok. Apesar de que eu não lembro se eu botei God of War ou Monster Hunter World nesse ano pra mim. Eu acho que o meu jogo do ano desse ano talvez foi God of War, não lembro. Não, acho que foi God of War. Eu lembro que foi o jogo do ano do site. É, foi God of War. É, mas o meu foi o Red Dead. A gente sempre sabe que você tá errado. Vamos lá, outra lista em imensa aqui, de 2019. Vamos lá. Thirteen Sentinels, Aegis Rim, A Plague Tale Innocence, Assetto Corsa Competizione. Assetto Corsa? Isso. Astral Chain, Baba Is You, Borderlands 3, Call of Duty Modern Warfare, Control, Days Gone, Death Stranding, Devil May Cry 5, Disco Elysium, FIFA 20, Fire Emblem Three Houses, Gear 5, Judgment, Luigi's Mansion 3, Metro Exodus, Monster Hunter World Iceborne, Outer Wilds, Pokémon Sword e Pokémon Shield, Resident Evil 2, Sekiro Shadows Die Twice, Spirit Hunter, Star Wars Jedi Fallen Order, Super Mario Maker 2, Legend of Zelda Link's Awakening, The Outer Worlds, Untitled Goose Game e Yooka-Laylee and the Impossible Lair. Bom ano, hein? É difícil esse ano, porque eu, tudo muita coisa. Eu me lembro que pra mim esse ano ficou Disco Elysium, Outer Worlds e o Sekiro. Pra mim são os... Outer Wilds. Pera, eu sempre confundo. Outer Wilds é o da Obsidian, é o RPG, e o Wilds é o de voar no espaço. Ó, eu tô entre Control, Outer Wilds e Sekiro, mas eu acho que eu vou de Sekiro. Já era a época que a From Software tava sendo apreciada. O Sekiro foi a virada, eu acho, pra premiação. Sekiro levou o Game Awards. Sekiro levou o Game Awards, mas eu acho que não é ele, hein? Eu acho que por Resident Evil 2... É, então, talvez... eu tava pensando nisso, tipo... Resident Evil 2 entrou? Sim. Eu não ouvi. É, Resident Evil 2, o remake, né, no caso. Eu... é, tipo, Disco Elysium não vai ser nem fudendo, né? Não... Infelizmente. Não tipo, vai. Mais, né? Ele, eu posso a gente olhar, assim, as principais premiações, se bobear, ele tem muitas delas, de veículos maiores e tal. Mas o que mais ganhou não vai ser ele, né? Death Stranding também, vai. Será? Ah, não. Death Stranding. Eu também acho divisível demais pra... Eu lembro de ver muita gente dando prêmio de jogo do ano. Mesmo? Cara, não posso falar. Ih, o Sushi não pode falar. Tipo, Outer Wilds, eu acho que também levou muito o jogo do ano. Mas eu tô nessa dúvida, assim, se não é um Resident Evil 2, na verdade, né? Que número é o que leva. É... Eu vou de Death Stranding. Porra, eu vou de Sekiro. Acho que o Sushi tem informação privilegiada aí, hein? Eu acho que eu vou de Death Stranding. O que o Sushi tá lembrando que a gente não tá... Eu não sei, ele... Ele lembrou, tipo, algum... Eu posso tá lembrando errado, tipo, tá? Tipo, se ele tá lembrando de um artigo de, apesar de não sei o que lá, o jogo que mais levou assim, prêmios foi... A gente conheceu esse site que o André tá vendo há alguns anos já. E eu lembro de, em algum momento das nossas vidas, a gente ter olhado o prêmio pra 2018 e 2019 e ver que Death Stranding ganhou muito. Eu não lembro se ele ganhou o ano, mas eu lembro que foi uma surpresa a gente, tipo, caralho, Death Stranding ganhou tudo ano, isso. Então. Tem que anular esse ano informação. Tem que anular só o Sushi. Mas eu falei pra todo mundo aqui, eu compartilhei. Mas eu posso tá lembrando errado, de novo. Eu só lembro que ele ganhou muito prêmio. Eu não lembro se ele ganhou. Porra, agora eu lembro da gente falar isso daí também. Isso te implantou memórias em eu mim. Eu não lembro de nada, não. Mas eu vou de Sekiro, foda-se, eu tô perdendo. Eu vou de Death Stranding no foda-se. Eu... Pode ser que ele tá em segundo. Eu vou de Resident só. Evil 2. Eu vou arriscar no Resident Evil 2. Eu vou arriscar no Resident Evil 2. Vamos Resident Evil 2, então. Ih, os dois que estão ganhando foram no mesmo, Rafa. Vamos mudar pra ir junto com eles. É agora, vai ser aquilo. Deixa eu dar uma última olhada aqui, cara. Que eu tô tentando pensar na lógica do que seria mais popular, sabe? Acho que mais pessoas jogaram Resident Evil 2 do que Outer Wilds e... Eu vou de Days Gone, foda-se, mentira. Nem o poder Sonic conseguiu algo como esse daí. Tô pensando se tem mais algum aqui. Control, acho que não. Não. Devil May Cry, acho que não. Disco Elysium, infelizmente não. Guia 5, não. Outer Wilds, infelizmente não. Sekiro, infelizmente não. Tô entre Resident Evil 2. Eu vou de Resident Evil 2, vai. Então, Sekiro, Death Stranding e 2 Resident Evil 2. Primeiro lugar com 80 premiações, Death Stranding. Caralho. Ninguém acreditou em mim. Não, eu lembrava dessa conversa. Nossa, mas que eu curioso. Vocês pensam em Death Stranding curioso. Dessa maneira? Como, tipo... Não. Nossa. Mas olha só, em segundo lugar com 79, o Death Stranding foi 80. Com 79 premiações, Resident Evil. Ah, nossa, a gente tava... Nosso pensamento não foi tão errado assim, então. Sim. E Sekiro em terceiro com 59. Porra, a gente foi bons chutes, então. Em quarto com Control com 29. Ah, que da hora. Olha. E em quinto, Disco Elysium com 15. Porra, fico feliz também. Bom. A mais que Outer Wilds? Mais que Outer Wilds. Mas, nossa, que engraçado, porque eu achava que o Death Stranding tinha sido, de maneira geral, não recebido negativamente, mas de maneira mais divisiva entre as pessoas. Eu também. Mas, assim, realmente tinha essa memória de lembrar de ter visto nessa época várias listas de jogo do ano com Death Stranding. Primeiro. Se você me perguntasse, eu diria que parece que foi um jogo que as pessoas começaram a gostar um ano depois dele sair, sabe? Revisitando e no meio da pandemia, revisitando ele e coisas assim. Que engraçado, né? A gente acabou de fazer o último ano antes da pandemia, né? A gente entra na pandemia agora. Exato. Mas, ó, eu fico feliz que um jogo desse tipo, no caso, fora do padrão, tenha conseguido ganhar. Mas você sabe por que ele ganhou, né? Se ele não tivesse Hideo Kojima, ele não estaria nem nessa discussão. Não. Eu acho, pô... eu fico feliz que Death Stranding exista, mas, putz... Não me desce muito, não. É, vamos lá, então, pra lista de 2020. Repetindo aqui, porque provavelmente saiu no final do ano. Thirteen Sentinel Age's Rim, Animal Crossing New Horizons, Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life Alyx, Immortals Fenyx Rising, Marvel Spider-Man Miles Morales, Microsoft Flight Simulator, Ori and the Will of the Wisps, Persona 5 Royal, Sakuna of Rise and Ruin, uau. Spiritfarer, The Last of Us Part 2 e Yakuza Like a Dragon, The Last of Us Part 2. É, The Last of Us Part 2, é. É. É, então, você tava falando, tava, Final Fantasy VII Remake, porra. Eu tava pensando, Hades podia fortíssimo. Ser. Hades, é. Ah, The Last of Us Part 2. Eu acho que Hades vai estar em segundo, hein? É possível. Não, em segundo vai estar Assassin's Creed New Horizons. Ou Final Fantasy VII Remake, né? Final Fantasy VII Remake deve estar bem alto. Mas assim, tem um poder exclusivo Sony já. Eu não desvio mais desse aí. É, muito forte. É, Last of Us Part 2. De fato, com 180 premiações, The Last of Us Part 2 em primeiro lugar. Em segundo, com 45 premiações, Hades. Em terceiro, com 32 premiações, Ghost of Tsushima, mais uma vez o poder Sony aí. É. Em quinto, surpreendente, com 29 premiações, Cyberpunk 2077. Ah, vai se fuder. Nossa senhora, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Estou chocado. E em quarto? Não tem sendo. Ah, eu falei, quarto Cyberpunk, e em quinto, atrás de Cyberpunk, um absurdo, Final Fantasy VII Remake com 19. Nossa. Nossa, o Ghost of Tsushima e esse Cyberpunk aí, pelo amor de Deus, que porra é essa? É que assim, Ghost of Tsushima pelo menos é um jogo legal, né? Eu não sou muito fã, mas assim, eu só tô dizendo, porra, pra melhores do ano aquele jogo. É esquisito. Não, e ainda mais num ano bom, né? Tipo, tinha muita coisa boa aqui. É, pô, Half-Life Alyx. É bom, é que esse aí é porque ninguém jogou. Mas ninguém jogou, que é VR. É, na verdade, 2020 não foi tão bom assim, não, né? Olhando a lista aqui. Eu aposto que se a gente olhar, deve ter uns indies muito legais que não. Acho estranho, por exemplo, Animal Crossing não tá nesse top 5. Né? É 2020, né? Você falou? Isso, 2020. Exato. Lembra, Animal Crossing foi a febre pandemia, no começo, né? Da pandemia. É verdade. Mas o que, que saiu em 2020 que a gente pode estar esquecendo? Saiu o Crash Bandicoot 4. Ninguém saiu zerou. Fall Guys em 2020. Fall Guys. Fall Guys não sou um. O que você tá falando? Fall Guys eu sinto que merecia estar mais alto ali do que algumas desses jogos aí. Eu ia falar o Among Us, né? Mas ele provavelmente não concorre porque ele já tinha saído antes, né? Ele popularizou em 2020. Sabe que jogo saiu em 2020, Sushi? Demon's Souls Remake. Nossa. Pô, saiu também o Astro Bot lá, o Astro's Play 1. Você falou, tava ali. Quando o André falou do Astro Bot, não era o de VR um ano antes? De VR, eu confundi, perdão. Esse ano não tava Astro's Play 1 aqui, não. Olha, um dos jogos do ano, tá, gente? É um puta jogo, eu gosto muito dele. Nunca vai estar, acho que, ganhando nesse nível de prêmio, mas sabe o que sai em 2020? Um tal de Genshin Impact, por exemplo, que é engraçado como o que é premiado não é necessariamente também o que domina certas áreas, né, de videogames. São conversas muito diferentes. Sim. Porque o que a gente tá vendo aqui é lista de melhores do ano de veículos que cobre principalmente jogos tradicionais, entre aspas. Jogos assim, que é mais uma pegada mais mobile, não entram nessas coisas. Tá, então vamos pra lista de 2021, que é mais uma lista imensa. 2021 foi um ano bem esquisito, hein? Então ficou bem dividido. É, 2021, né? Já era full pandemia. Vamos já. Vamos lá, então, pra essa lista imensa. Muita atenção. Age of Empires 4, Back 4 Blood, Before Your Eyes, Black Book, Blue Reflection Second Light, Chicory, A Colorful Tale, Death's Door, Deathloop, Disco Elysium The Final Cut, Emily is Away, Far Cry 6, Final Fantasy XIV, Endwalker, Forza Horizon 5, Halo Infinite, Hitman 3, Inscription, It Takes Two, Jurassic World Evolution 2, Kena Bridge of Spirits, Life is Strange True Colors, Loop Hero, Lost Judgment, Marvel's Guardians of the Galaxy, Metroid Dread, Monster Hunter Rise, Nioh The World Ends With You, Nier Replicant versão numerinhos, Old World, Out of Line, Pathfinder, Wrath of the Righteous, Pokémon Brilliant Diamond Shining Pearl, Psychonauts 2, Ratchet & Clank Rift Apart, Resident Evil Village, Returnal, Scarlet Nexus, Shin Megami Tensei 5, Tales of Arise, The Artful Escape, The Forgotten City, The Great Ace Attorney, Unpacking, Valheim e Wilder Myth. Agora, boa sorte pra lembrar de qualquer porra aí, porque é muito jogo, pelo amor de Deus. Pois é. Sabe o que que eu vou? Eu vou pelo poder da Sony, eu vou em Ratchet & Clank. Não, nossa, Rafa, você... Tô brincando. Eu acho que Chicory, eu acho que vai estar alto, porque eu lembro que ganhou bastante coisa. E Take-Two levou o Game Awards, né? Sim. Metroid. Será, cara? Eu fiquei pensando no Resident Evil Village também. Resident Evil Village. Deve estar alto. Sim. Será que eu vou de Resident Evil Village? Talvez eu vá de Resident Evil Village. Tô vendo as coisas que eu joguei e terminei nesse ano, ver se é alguma coisa. Por exemplo, um que eu, mais amo aí do ano, tipo Monster Hunter Rise, eu sei que não vai estar. Psychonauts 2, eu sei que não vai estar. Não acho que o Psychonauts 2 ganhou muita coisa. Tentando lembrar o que eu escolhi de jogo do ano esse ano. É, Psychonauts. Foi Unsighted, André. Ah, foi Unsighted, né? É, verdade, Unsighted. Que não vai estar aqui. Mas sim, Psychonauts 2, provavelmente dessa lista aqui, talvez o meu favorito, mas eu acho que não vai estar tão alto. Eu fiquei muito triste esse ano, Psychonauts 2 foi muito garfado. Uhum. Nossa, eu também eu não lembro o que foi a coisa que eu mais gostei nesse ano, né? It Takes Two, foi muito bom, Resident Evil Village. Inscription, Chicory, Metroid, Unpacking, Halo Infinite, Deathloop. Foi o ano de Chronos Maximus. Chronos Maximus. Exato. É o Blue Reflection que o André tirou sarro, eu tava vendo hoje, esse jogo parece legal. Nem sei que jogar. É um JRPG. O Guardians of the Galaxy foi legal. Sim. O Loop Hero foi muito legal. Então, o Guardians of the Galaxy foi legal, mas não deram muita atenção. Não, foi o ano também de Tormented Souls, que foi bem legal. Tormented Souls, puta jogo, verdade. Ah, sabe que, bom, óbvio que nem ia estar, mas foi o ano que saiu na Epic Games Store aquele museu interativo de Radiohead também, que é bem legal. Ah, pode crer, sim. Eu vou de Takes Two, vai. Eu vou de Resident Evil Village. Ah, então eu vou de Resident Evil Village. Não, não. Vai, Sushi. Eu acho que o Village não ganhou os top. Ah, pior que não deve ser em Takes Two, nem fudendo, né? Eu acho que eu vou de Takes Two mesmo. Nossa, sabe o que eu marquei na minha listinha de coisas que eu joguei neste ano? Um tal de teste de rede de Elden Ring. Uau, olha só. Uau. Grande jogo. Foda. Mas eu acho que é Takes Two. Então dois em Takes Two, dois Resident Evil, é isso? Isso. Ai, meu Deus. Com 88. André tá feliz, André tá feliz. Que bosta. E Takes Two. Droga. Mas, que merda. Em segundo com 60, Resident Evil Village. É outro ano que ficou bem dividido, né? Porque o primeiro lugar, 88 prêmios, o segundo, 60. O terceiro, 55 prêmios, Forza Horizon 5. O quarto, 40 prêmios, Deathloop. E o quinto, 37 prêmios, Metroid Dread. Nossa, bem próximo. Você tem na sua planilha, André, os vencedores do Game Awards? Não. Ok. Talvez no site tinha, mas a gente não separou aqui. Ok. Mas assim, nesse ano foi o It Takes Two. Ah, não, sim, sim. Eu só queria comparar depois. Ok, 2022, Elden Ring. É, vamos lá. É. Então, vamos lá pra 2022, que vai ser o nosso último ano aqui, né? Afinal de contas, a premiação de 2023, no momento dessa gravação, ainda está rolando. Vamos ver, então. A Plague Tale Requiem, Call of Duty Modern Warfare 2, Citizen Sleeper, Cult of the Lamb, Elden Ring, Fórmula 1 2022, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Immortality, Just Dance 2023, Marvel Snap, Marvel's Midnight Suns, Need for Speed Unbound, Neon White, Nightmare Reaper, Norco, Pentiment, Power Watch Simulator, Return to Monkey Island, Rogue Legacy 2, Sniper Elite 5, Stray, King of Fighters 15, The Last of Us Part 1. Quem que deu prêmio pra The Last of Us Part 1, caralho? Vou na casa dessa pessoa. O André do Jogabilidade. É. Tunic, Vampire Survival, Wordle e Xenoblade Chronicles 3. Wordle. É, bem lembrado. Bem lembrado. Mas eu acho que é Elden Ring, né, gente? É Elden Ring, não tem como. Não. Ó, eu aposto em Elden Ring, tô perdendo, e vocês três apostam em God of War Ragnarok, que é capaz, hein? Não. É o poder PlayStation, cara, o poder PlayStation. Mas Elden Ring é maior. Eu aposto que Immortality talvez esteja nos primeiros cinco. Eu espero que sim. Só que Immortality esteja nos cinco. Sifu, pô, né? Sifu também. Pô, Sifu não tá aqui, né? Ah, ele nem tá citado aí, então esquece. Não. É. Bizarro. É que é só jogo bom, só. Ah, você pode conhecer. Você nem jogou, Rafa. O que você tá falando? Mas você gosta, eu tenho que te irritar. Eu acho que é Elden Ring mesmo. Eu não vejo como não é Elden Ring. André, vai jogar de For. Nem fudendo. É engraçado ver essa ordem da gente vendo jogos da From. Tipo, a Demon Souls, não vai ganhar, não. Dark Souls, isso aí não vai ganhar, não. Elden Ring. No Sekiro, a gente, talvez, né? Poxa, Bloodborne, Sekiro. Talvez. Mas então todo mundo de Elden Ring, né? É. Caralho, como assim, cara? Que é isso? Pera aí, não, isso aqui tá errado, não pode estar certo. Com 406 prêmios. Inventaram. A galera gostou tanto que falou, mano, cria novas coisas. Melhor Miyazaki, Elden Ring. Em primeiro lugar, Elden Ring. Em segundo lugar, com 104 prêmios, God of War Ragnarok. Em terceiro lugar, com 9 prêmios, Immortal. Nossa! Em quarto lugar, com 7 prêmios, Xenoblade Chronicles 3. E em quinto lugar, com 5 prêmios, Horizon Forbidden West. Caralho, não é possível. possível. Caralho. Essa é a maior lavada de todas. West. É a maior lavada de todas. É. Caralho, que loucura, né, From Software? Mas, assim, eu sei que Xenoblade Chronicles 3 é um jogo muito, muito amado, mas bem surpreso dele estar ainda entre o top dos mais premiados desse ano, né? Mesmo que a diferença seja muito grande. É porque falam que ele foi o melhor RPG lançado em muito, muito tempo, assim. A galera que ama ele, ama demais, assim. Né, então... A galera fala que a trama é realmente muito foda. E feliz do Immortality, né? Tá em... Terceiro. Né? Mesmo com 9 premiações. É, bom. Primeiro tem 400, mas, né? Em outros anos ele estaria em 15º. Bom, mas sem brincadeira, se bobear, os jogos que mais apareceram foram o Last of Us, apesar de só existirem 2. Porque... os jogos que mais apareceram em premiações são o Last of Us. E assim, apareceu... se bobear do ano que vem, ele aparece de novo, né? Aparece de novo, com certeza. Não aparece. Não, eu espero que não. É só remastered. Se tivesse escrito remake, aí apareceria. Mas olha só, a gente tava vendo esse compilado de... Era uma lista de jogos que ganharam pelo menos um jogo do ano em algum lugar. Isso. E aí aparece aqui. Esse tipo de lista, como uma curiosidade histórica, é muito mais interessante do que olhar, sei lá, Game Awards ou qualquer premiação individual, porque é sempre muito reducionista colocar 5 jogos, né? Você vai olhar, tipo, nossa, mas cadê aquele? Você esquece. Até mesmo aqui, né? A gente tava vendo, nossa, esse jogo não tava. Mas é muito interessante, principalmente em anos que é um jogo menos impactante, assim, que parece, sei lá, Banner Saga, aparece aquele da menina de arroz lá, eu esqueci o nome dela. Sakuna. Sakuna of Rice and Ruin. Dizem que é bom esse jogo, elogiam muito, é. Sim. Então, tipo, mas é legal que você vê esses jogos esquecidos, entre aspas, assim, aparecendo. É interessante esse exercício. É, virou uma coisa de estatística, né? Eu nem diria que são esquecidos. Assim, Eu diria que eles são ofuscados por jogos muito grandes. É. Ainda acaba sendo bastante ocidentalizada com o Japão inserido ali. O mercado, sabe, chinês, coreano, é completamente ignorado, porque eles são muito mais focados em mobile, e mobile sequer aparece nessas coisas. Então não é a lista perfeita, mas é interessante. É interessante. E assim, é o mercado que a gente consome, né? Sim. A gente aqui da jogabilidade, do Overloader, né? Então é o mercado que interessa pra gente. Interessa. Como que ficou a pontuação, Chico? A pontuação ficou Rafa com 10 pontos. Heitor e André ainda empatado com 13 pontos. E eu com 14. Você virou? Caralho, você virou? Sério? Eu achei que eu tava empatado em primeiro com o André. Assim, dito isso, é o Sushi que tá anotando os pontos, então... Fazer o VAR aí, cadê o VAR? Eu achei que você tava um pontinho atrás da gente ainda. E aí, você anotou a sua pontuação? Fala pra gente aqui no Discord. Diz se você fez mais, menos pontos. O que, que você achou estranho, o que você achou muito louco. É verdade. Curte e comenta. Agora, pra fechar, pensando nessa lista, né? Em compilação de jogos que mais vão ganhar GOT. Qual que vocês acham que vai estar em primeiro lugar de 2023? Baldur's Gate? Eu acho Baldur's Gate. Baldur's Gate, com certeza. Acho que é também. Porra, assim, Baldur's Gate ou Tears of the Kingdom. Até um certo ponto do ano eu achava que Tears of the Kingdom tava fechado, gravava, né? Mas algumas premiações já estão rolando, o Baldur's Gate tá limpando. É, nossa, eu acho que então vai ser Baldur's Gate. Golden Joysticks, o Baldur's Gate levou geral. Sim. Curioso pensar, né, levando em conta essas inúmeras premiações de jogo do ano, foi Elden Ring e no ano seguinte, Baldur's Gate 3. Não, eu acho muito legal isso que, tipo, essas compilações de lista tá sendo feita pelo pessoal que se junta no Reset Era lá, eles vão e compilam. E uma das coisas que eles fazem nesse tópico, no final do ano, eles fazem uma enquete de qual jogo você acha que vai ganhar no próximo, né? Com as informações que a gente tem agora, né? Então, tipo, eles fizeram isso pro começo do ano passado e, assim, Baldur's Gate tava em outros, tipo, 3% dos votos, sabe? Ninguém achava que seria possível, né? Tava todo mundo apostando em Zelda e tal. Então, é bem legal, né? Quando surgem esses jogos, assim, tipo, por mais que quem tava dentro do Early Access já suspeitava, né? Que... É, mas acho que ninguém esperava que ia estourar desse jeito. Mas assim, exato, eu acho que as pessoas suspeitavam que ia ser muito bom, que ia ser aclamado, mas ninguém imaginava, nem a Larian imaginava que ele ia tomar a proporção que ele tomou. Eu acho que ele vai levar o Game Awards, mas acho que a gente viu até aqui do que a gente lembra que o que vence o Game Awards não é necessariamente, né, o mais premiado de todos, né? Eu ainda acho que por conta de quem vota e por conta do viés, né, de quão recente, acho que o Alan Wake 2 tem uma chance maior do que ele teria de outra forma. Total. Eu acho que acho que a recência vai ajudar muito o Alan Wake. Eu acho que ele vai fazer uma limpa, principalmente nas categorias de, tipo, arte, técnica, som, né? Essas coisas assim. Acho que ele vai ganhar bastante prêmio nessas coisas. Mas eu não assim. Descarto ele direção, como jogo ele do ano, até. Eu acho que vai ser o Baldur's Gate 3, mas eu acho que ele tem uma chance real. Pra jogo do ano, eu acho difícil. É, eu acho que ele vai ser o vencedor da noite. É, eu acho que ele vai levar mais prêmios, é. Mas eu acho que Baldur's Gate ou Zelda leva, um dos dois. É, eu acho que quem vai levar mais prêmios e vai ser o jogo do ano e vai ganhar até as categorias que ele não tá participando vai ser Zelda, Tears of the Kingdom. Você acha que ele vai levar mais do que Baldur's Gate mesmo ou você só tá querendo defender... Não, eu só tô brincando. Eu acho que quem vai ganhar o jogo do ano é Baldur's Gate, quem vai levar a maior parte dos prêmios vai ser Baldur's Gate. Mas olha só, se você estiver ouvindo esse podcast na semana que ele tá saindo, nessa semana mesmo, talvez acho que quinta-feira que a gente falou, a gente vai fazer uma live pra montar um bolão de apostas aí com o pessoal do Overloader e do Nautilus pra gente determinar lá em quem que a gente aposta, né, que vai ganhar as categorias do Game Awards. Mas, por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Heitor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Nada. Desculpa as 2 horas, era pra ser 20 minutos. Não, então, eu ia falar, gente, esse é o primeiro Minigame Medos, não se acostumem, é pra ser discussões de 20 minutos, tá bom? Eu sei que virou um dash, mas... Em minha defesa, eu falei pro Heitor que era 1h30, então... Ah, eu achei que foi divertido, okay. Então pra mim tá ótimo. Obrigado, Heitor, você é um anjo. Heitor, chama as pessoas pra conhecerem o Overloader. Qual lá é, né, overloader.com.br, a gente publica podcasts semanais, né, tudo no feed Mothership, a gente também fala de jogos, a gente fala de notícias, tudo isso é transmitido lá no twitch.tv/overloader. Segue lá o canal, acompanha a gente, ouve o que a gente tem a falar, é isso. É isso, então enquanto o Game Awards não chega, a gente vai ficando por aqui. Um beijo no seu coração e até mais. Tchau. Tchau.